Fala pra vocês ouvirem, não vai ouvir. Meu Nossa. pinto no seu cu, viado. Oh! Que foi isso, Que cara? isso, Que jovem? agressivo, mano! Começa essa porra que eu não tenho paciência. O cara fica roubando minha piada. Não, vamos lá então. Isso é escroto, mano. Caralho, agora travou. Isso é muito escroto. Nossa. Ô, Igor, o nome chama. O nome. Opa, chegou mais um e-mail. O nome Milena Hit. Te Sei, lembra alguma lembra, coisa? peraí, tô pesquisando aqui no Facebook já. Milena Hit, de camisa branca. Te lembra alguma coisa? Eita ferro, não, onde que tá isso? Milena Hit, de camisa branca. Molhada. Dentro de uma piscina. Ou, peraí, caramba, cadê? Fotos de. Essa porra, mano, o que vocês acham disso? Onde tá isso? Uma coisa que a gente não conhece mais, a letra das pessoas. Onde tá esse negócio da foto? Tá no Facebook, cara. Ih, cara, cadê? Então eu tô Foi mal, procurando. cara, não vou passar essa aqui não. Ih, mano, eu não sou amigo dessa mina? Sou, uai. Cadê a foto? É Instagram, será? Olha os caras. Eu inventei o bagulho e o cara ficou já. Olha aí, mano. Que filha da puta. Não, eu tenho fé, eu vou procurar em foto por foto. Eu tô vendo as últimas, não tô achando. Eu Olha os caras, meu. sou amigo dela ainda. Birolinho, fila da puta. Ah, não, Nossa, tava demorando pra entrar, velho. Eu jovem. avisei no Telegram, caralho. Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor e Teoria da Conspiração é um bom filme do Mel Gibson. Olá, ouvintes. Eu sou o Queiroz, o amigo matemático de todas as noites. Eu errei minha entrada, caralho. Não, cara, não é essa que você sempre faz? Acho que é essa, Não. sim, ô. Eu É, cara. sou amigo matemático de sempre e é o seguinte, cara, as paredes têm ouvidos. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, amigo pinguim de todas as noites. E as únicas conspirações que eu gosto são as do Dan Brown. Ei, olá, ouvintes. Agora a minha frase é essa, né? Eu sou o Rafael Tanicho. Pra quem acompanha o site, sabe que agora eu tô fixo aqui no ConspiraCast. E pela primeira vez eu posso falar pelo Conspira, aliás, que. Meu, me desculpe. Oi, o cara roubando as frases. Ô, filho da puta. Agora. Tá Vai certo. O cara já entra fazendo lição de casa. Cara, tá certo. É isso, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre conspirações, sobre toda essa doideira da humanidade. É louco quem faz isso, não é? Tem verdade ou não? Tem alguém tentando dominar o mundo? Será que existem mesmo os Illuminati? Será que tem alguém olhando por nós? Será que somos meras peças de Depende xadrez? de nós. Teleton agora não, né, velho? É, então. Teleton agora não. Mas Já tudo isso. conseguimos 22 milhões. Mas tudo isso. Depois dos e-mails. Depois dos e-mails, porra. Comendo Vai se caralho. de mastigar. Vamos para os e-mails. Pessoal, hoje eu estou. Queiroz. É. Queiroz. O cara ficava reclamando, agora quer que eu Aí volte a quando você falar isso? Se fode, vai. Fala do jeito que você quiser, Igor. Ah, Vai, então. fala do jeito que você quiser. Ô, Agora eu louco, sou se culpado fode de aí, tudo. mano. Eu sou culpado de tudo agora. Eu sou culpado pelas DP do Gabriel, É pelo assim. jeito. E é mesmo. Você me levava pro mau caminho, você me pagava salgados. Não é sua Ó, se você incompetência, não não, sai. sou eu. Você falava assim: se você não sair agora, você não ganha salgado. Mas, Igor, Caralho. temos e-mails, né? Opa, temos e-mail, sim. Engole Caralho, primeiro, mano. engole Termina de primeiro a comer essa carne, porra. alma. Ouvintes, me desculpa que eu estou comendo. Não, mas nós temos hoje e-mails depois de quase implorar pra. Implorar, não. A gente. Ih, mas não foi ao ar, então a gente não falou isso ainda. Não, mas já falou sim, porque já foi Mas já ao ar. falou, porque foi ao ar. A não ser que você corte, mano, também. Mas, Verdade. enfim, ouvintes, recebemos e-mails. A gente até ficou um pouco triste com a situação, né, dos e-mails. Mas agora vocês voltaram e eu gostaria de convidar o meu querido amigo, Igor Amaral, pra ler o primeiro e-mail de hoje. Eu vou chamar ele ali, pera ali. Ô, Igor Amaral, vem aqui ler o e-mail. Ô, tudo bem, eu tô aqui, eu vou ler o e-mail. Nossa. Mas quem que tava gravando antes do Igor Amaral, então? Pera aí, não entendi. Era o. Ah, não, não, não vem, não. Eu só me perdi, porra. Depois eu que copio. É, eu vou ler o e-mail do Guilherme Freire, que participa sempre com a gente aqui, que ele vive devendo ou cobrando dinheiro do Pinguim. Mas ele diz Agora aqui. ninguém deve ninguém, tá? É, ele diz aqui. Pinguim já pagou com o cu, é a Pô, dívida máxima. o cara teve que reclamar no podcast pro Pinguim pagar, velho. Vai tomar no cu. Ele diz aqui assim, ó. Não, não, não, antes de você começar. Dinheiro pra pôr brinquinho na orelha dele, ele tem. Dinheiro pra pagar o que tá devendo. Três conto, velho. Três conto. Filha da puta. Cara, vai se fuder vocês. Pague o aluguel. Não, mas ele diz aqui assim, ó. Assunto, falácia. Prezados membros do Conspiracast, isto é uma vergonha. Vocês tentam nos ludibriar e até conseguiram, por um bom tempo, mas não há como fugir. Em uma tentativa anterior de elucidar os ouvintes sobre a opressão a que estavam sendo submetidos, tive argumentos distorcidos pelos membros do programa, vídeo episódio 27, o que acabou confundindo os ouvintes. Me refiro ao fatídico episódio Conspira Drop 6, 50 tons de bullying, onde a verdade veio à tona. Ao tempo de 1 hora, 18 minutos e 57 segundos, horário caralho, do... Caralho, mano! É, não, não. Tá jornalístico. Não. Ele pôs o fuso ainda, cara. Horário do player do Chrome. Gabriel Pinguim faz sua apresentação, como de costume, é feito por todos os participantes em um episódio. Porém, Pinguim diz nessa apresentação que a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. É possível que nem todos os ouvintes saibam a verdade, mas a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e não a porra, como foi dito. Eu falei, cara, é o quadrado. Nossa, mano. Depois do que ele falou assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa, eu falei, ao quadrado, depois. Mas agora lhes pergunto, Lucas Queiroz é um estudioso da matemática. Então por que não corrigiu este erro absurdo, sendo que ele tem pelo menos o quíntuplo de QI do outro matemático do grupo? Não citarei nomes, vídeo episódio 20. Eu falei, se você ouvir de novo, Guilherme Freire, vai ver minha voz ao fundo, bem baixinho, falando assim, ao quadrado. Só que não, o Igor não aumentou ali porque ele achou que era licença poética dos Mamonas Assassinas. É isso. Exato, é isso que eu ia falar agora. Com licença, Guilherme Freire, eu só tava citando Mamonas, seu porra. E ainda assim, por que o Igor, ó grande editor maravilhoso, hey, eu, Igor, não acrescentou nada que evidenciasse o erro do Pinguim Gabriel 2015 na edição? Versão 2015. É. Isso é evidência de que restava para comprovar que com todos os indícios de que o Conspiracast é uma mídia ilusória, manipuladora, machista, fascista, patriarcal, feminista. Não, né, mano? Ah, eu misturo os dois, porra. Que influencia os ideais dos seus ouvintes em prol. Misógina, em prol do lucro e da destruição de mídias concorrentes. A casa caiu. Muito caralho, obrigado, Guilherme Freire, pelo seu e-mail. E-mail de ódio, né? Você viu? Que isso, cara? A casa caiu, porra. Ouvinte, se for pra mandar e-mail assim... Não, deixa eu te falar agora. Ô, Guilherme Freire, a gente tem um advogado. E você? Ó. E mais, Guilherme Freire, eu estava homenageando uma banda muito boa. Não, ele citou aqui, ele citou episódios aqui. Eu vou ouvir todas essas porra aqui, do jeito que ele falou, eu vou vir com contra-argumentos. Ele não pode falar que o Conspiracast é uma mídia ilusória e manipuladora. Mesmo que não, seja. Não, pode, porque mesmo nós seja, somos, não. Mas isso não vem ao caso. Agora, tá. Agora eu tenho aqui o e-mail do Thiago Natan. Eu gostaria de pedir pra alguém ler. Quem quer ler? Ah, eu leio. Você sabe ler? Nossa, o cara fez uma desfeita do caralho com ele. Você não merece mais ler. Galera do mal. Fala aí, conspirados. Thiago Natan falou assim, o assunto é, fala aí conspirados, e aí vem o corpo da mensagem. Galera do mal, olha eu aqui outra vez. Passando aqui para deixar o meu agradecimento por terem homenageado o AzilaCast de uma maneira tão original. Obrigado, Thiago Natan. Obrigado, Thiago Natan, a gente é seu fã. Não, peraí, depois a gente faz o comentário sobre essa frase do Thiago Natan, tá bom? Todo mundo aí, acalme o toba. Obrigado. Nós vamos falar já. Passando aqui para deixar o meu agradecimento por terem homenageado o AzilaCast de uma maneira tão original. É um dos meus podcasts favoritos. E também quero agradecer pelos conhecimentos adquiridos com o programa número 29. Vulgo... 29. Caralho, ninguém sabe essa porra. Lembro. Vulgo... Bad Trip Intergaláctica. Isso, Bad Trip Intergaláctica. Isso mesmo. Obrigado, Gabriel. Vulgo de física, nosso episódio de física. Caralho, me perdi aqui. Tá. Além de engraçado, o Conspiracast é bastante informativo. Forte abraço do seu fiel ouvinte. Thiago Natan, muito obrigado pelo seu e-mail. Seu e-mail foi fodástico. A gente somos seu fã, cara. Somos seu fã. Muito obrigado pelo seu feedback, porque a gente precisava mesmo entender o que aconteceu. Porque, descrevendo a situação pros ouvintes, nossos ouvintes, existe o quadro Conspiracast homenageia. Uhum. Certo? Certo. Todo de mês e meio, a gente homenageia um podcast. Todo ouvinte do Conspiracast sabe como que a gente homenageia esse podcast. Que é? Sendo a gente. A gente pega um tema nosso e aí a gente faz um podcast do nosso jeito, só que a edição é baseada no formato do podcast que a gente tá homenageando. A gente veste a roupa do outro podcast. Nossa, e a gente... É, a gente veste a roupa do outro podcast e fala sendo a gente vestindo a camisa de outro podcast. É essa que é a homenagem, é só a roupagem que é diferente. É, porque a gente recebeu alguns comentários dos ouvintes do AsilaCast, e eu acho que eles entenderam que a gente ia homenagear o programa, falar, sei lá, da vida do cara, fazer um Minha Casa Minha Vida, esse banheiro do Gugu, essas coisas assim com o podcast deles lá. Mas não é assim, a gente não vai falar da vida deles, quem foi a pessoa que, fulaninho que grava podcast. A gente usa o formato deles. É isso que o nosso quadro funciona assim. Desse jeito. Mas de qualquer forma, tem alguma coisa pra falar pro Thiago Natan, Rafael? Ah, cara, não sei. Você entendeu? Você pegou? Não, na verdade, cara, essa parada do homenageia de vocês tá aí já faz um tempinho. Faz uns, o quê? Uns 10 anos, pelo menos. 10 anos na internet. Só, no caso, você ainda não entendeu? É. Okay. Não, mas é porque eu acredito que os ouvintes que não entenderam foram os ouvintes do AsilaCast, entendeu? Que sim, mandaram. Mas ó, pro Thiago Natan, ó. O cara é foda. Ele entendeu, ele... Aliás, senhor Thiago Natan, pô, caralho. Mano, Cara agressivo. Cara, o que foi isso, velho? Peraí. Thiago Natan, muito obrigado pelo seu e-mail, a gente adora você. Você é um dos nossos primeiros, antigos fãs. Acho que ele é o primeiro e-mail que a gente leu. Eu acho que ele foi, cara, no 9, não foi? Foi, 9 ou 10, por aí. Mas não, se eu quiser ser... Foi que eu entrei. Mas se eu quiser ser igual o Thiago Natan e mandar um e-mail maroto como esse, como que eu faço? Nosso querido amigo Planetoid. Olha, cara, você vai lá no seu gerenciador de e-mail e digita para contato@conspiracast.com.br. Nossa, não, velho. Que porra é essa, velho? Não, contato@conspiracast.com.br. Escreve o que você quiser e manda pra gente. Agora, eu posso fazer assim ou eu posso fazer como Tanicho. Se você tem problemas com e-mails e, sei lá, o último e-mail que você teve foi o do Ball e hoje você só tem e-mails pra acessar Facebook e tudo mais, você pode acessar o www.conspiracast.com.br/contato. Mas se você quiser, acessa o conspiracast.com.br direto e você vê todo o conteúdo e tudo mais. Mas lá, vai lá, /contato, e aí preencha a ficha lá que a gente pede. Eles colocaram até uma brincadeira comigo que precisa ser arrumada. Enfim, foi. Tem que ser arrumada. Foi registrado isso num podcast, né? Aí ou você não, defeca. Né? Aí você defeca. Feca o que você quiser lá, assim como eu fiz várias vezes e os fakes que eu tentei fazer nunca foram. Mas se você não quer entrar no nosso site, você não quer usar o seu e-mail do Ball, e você é aquele tipo de pessoa que manifesta contra tudo quanto é coisa, manifesta, vai lá, faz a revoltinha, pá, mas no dia da Copa você vai assistir a Copa e você deixa tudo isso claro registrado através de fotos tiradas com pau de selfie e posta no Facebook. Se você é esse tipo de pessoa... Se você é um adolescente modernoso e quer acessar a gente no Facebook, você pode, né, Igor? É a Onda Vermelha, você pode acessar a gente, sim. Como que faz? facebook.com/... Olha essa carne primeiro, mano, puta que pariu. Dá licença que eu tô me alimentando. Eu tô com fome, engraçado. É facebook.com/conspiracast, você vai cair direto na nossa página aqui, uma página bonita que tem conspirashot, mas a gente vai falar disso depois, tem várias postagens do Gabrix, que ó, está de parabéns esses tempos, o menino tá trabalhando muito, funcionário do mês, Gabrix. Funcionário do Hellboy do Mix. Uhum. Eu vi que esse dia tava desenhando um pentagrama, né? Pá, como ele gosta. E é isso aí. Só vou deixar registrado que ele é satanista. uma frase solta, sabe? Uma frase de foda-se, né? É, só pra registrar que ele faz essas coisas do mal mesmo. Se você quiser saber como faz um pentagrama, ou você quer instruções pra como reprovar em álgebra linear e culpar o seu colega de classe, e quer mandar essa pergunta pra gente, como faz, Gabriel Pinguim? Você primeiro manda o Queiroz se fuder, depois você vai lá no seu gerenciador de e-mail e manda um e-mail pra pergunte@conspiracast.com.br. Você pode perguntar o que você quiser, literalmente o que você quiser. Agora, e se eu quiser... falar com vocês do ConspiraCast, eu, um ouvinte, quero falar com o ConspiraCast pelo Twitter. Como é que eu faço, Igor Amaral? Caralho, mano. Você vai... tipo de muito, né? Quando eu tô comendo, o cara me chama. Ó, você vai entrar aqui, ó, em twitter.com/_ConspiraCast. Deixa eu ver se funciona. Funciona assim. _ConspiraCast. É que é o Twitter do nosso site, que sempre tem postagem de... Sempre tem postagem de artigos. Tem os vídeos. Ah, eu tô em casa, cara. Então, tem os vídeos, tem fotos de Instagram, tem tudo isso lá. E se você quiser, então, postar alguma coisa em nome do ConspiraCast, uma coisa que você gostou e quer mandar pro ConspiraCast, só você postar com a hashtag Gabrix. Pode postar com a hashtag Gabrix que a gente vai ver, vai ser muito legal interagir com essa hashtag. Eu sei que às vezes você tem receio de postar uma hashtag com uma conotação demoníaca, mas não tem problema que ele é nível 1 no satanismo. Tem faixas, né? Ele é faixa amarela do satanismo lá. Não é faixa vermelha ainda. Ele é nível 1 só? Mas, Tanicho, a gente tem duas promoções no nosso site aqui, né, cara? Duas promoções do podcast. Opa! E eu queria que você pedisse pro Igor explicar as duas. Então... Notou que houve ruído aí. Como eu cheguei aí ontem, então, por favor, explique aí as promoções que temos. Epa! É normal isso, viu, Tanish? Aqui, assim, o pessoal é muito gente boa mesmo. Filha da puta do extremo. Mas vai lá, Igor, fala pra gente. Seis fascículos. Você vai... As promoções... Caraca. As promoções que a gente tem aqui no site, e é uma promoção que faz muito sucesso, é o ConspiraCast Homenageia, que ela faz muito sucesso, que a gente já explicou mais ou menos, mas a gente vai, através de uma votação que os ouvintes escolhem, é importante falar isso, a gente vai pegar um podcast da Podosfera, óbvio. Brasileira também. Homenagear com um tema que a gente já fez, mas usando edição, gravação, postagem e mas tudo que firulas que eles usam, mas num tema nosso, que aí homenageia os dois. E outra coisa, sabendo que o ouvinte pode votar através de comentário lá, comenta o podcast que você quer ver. Se já tiver comentado o podcast que você quer ver, basta curtir, certo? Importante dizer isso. Não pode votar em Monacast, já foi feito. Não pode votar em Overcast, que já foi feito, e não pode votar em AzilaCast, que já foi feito. Vamos dar uma renovada aí. Pode votar em outros podcasts, MRG. Pode no Jovem Nerd. Jovem Nerd. Teria que... Mas aí você vota no que você quiser, não seja sugestionado por nada. Pelada na net. Mas eu queria... Eu queria saber de você, Igor Amaral. Opa! Fala... Cara, você vai comer gravando podcast, você vai se fuder muito. Pode falar, cara. Tem mais algum recado? A gente é sozinho nas nossas vidas? Não, nós não somos sozinhos. Mas e a outra promoção? Não era duas? Ah, é, tem outra. A outra promoção, você pode mandar um e-mail com uma frase pro programa. É que eu... Ih, cara, eu esqueci a pauta, por isso que eu tô... Sim. A outra promoção, você vai mandar uma frase pro programa dizendo o que, que você acha da gente aqui, o que, que sumeriza. Pode ser os participantes, pode ser só o programa. E uma frase curta, não precisa ser muita coisa grande, não. E a melhor frase, dentre umas que a gente tá recolhendo aí, vai ganhar uma participação especial aqui no programa. O programa inteiro, não é só um cameo, não. Não é só o e-mail, né? Ué. Desculpa, eu não prestei atenção. Fala de novo. Nossa, vai se fuder, mano. Pô, hoje você entrou numa aula que eu estou matriculado e você não, na faculdade. Mas sim. Por que você fez isso? Antes, eu queria saber por que o Pinguim tá matriculado e o Queiroz não. Porque essa matéria... Porque essa matéria é uma matéria do nosso ano passado. Eu e o Gabriel, nós estamos ambos no terceiro ano da faculdade. O que acontece? Só que essa matéria... é 5 anos mais velho. Mas assim, eu entrei porque eu gosto do professor e gosto da matéria. Então fui lá dar uma... Ah, então você gosta do professor, quer dizer que você é amigo dele? Não, eu só gosto dele. Pra ser amigo, então eu tô... Nossa, cara, vai se fuder, velho. Faz um gancho sozinho, seu bosta. Ah, você tá puxando gancho. Foi mal. Não, tô puxando gancho. É, sou amigo dele. Ô, pô, esse camarada, amigo. Porque sem amigo, a gente não vai nada. Companheiro amigo? Planetário. Companheiro planetário? Não faz isso, cara. Vai ter edição, porra. Mas assim, sem amigos a gente não é nada. E amigo é uma coisa fundamental. Por isso a gente vai divulgar nossos podcasts amigos, né? Isso mesmo, a gente vai divulgar nosso podcast parceiro. Parceiro é uma palavra muito estranha, a gente já disse isso aqui, mas fazer o quê? E quem são nossos confrades aí? Igor Amaral. Nossos confrades aqui... Já acabou de comer, né? Já acabei de comer. Agora eu tô ficando com sede porque o queijo tava salgado. Vamos mandar pro Gabriel, então. Vai, Gabriel, quem são nossos amigos? Cara, a gente tem... Um dos nossos amigos são o Coxinha... É o Coxinha Nerd. Frente, enfim, eu não lembro o slogan dele. Esse micro depois. Caramba. Vocês só que eles são contra a opressão do Kibe, isso eu lembro. Não, mano, é a favor dos negros e contra a tirania dos Kibes. Aí, dos... viu? Eu sabia disso. Você lembrou do Kibe, né? Eu lembrei do Kibe, cara. Porque você é da Renan. Coxinha Nerd. E qual que é o outro parceiro, que é nosso? Nosso outro parceiro é Nerdópolis, que é o último podcast nerd da face da Terra. Dá uma acessada lá, eles são sites bem legais. E Igor, eu queria perguntar pra você, setembro show. É, esse negócio leva. Ski? Nossa. Mas é isso, recados dados. Recados dados. Não, tem outro parceiro, não tem, Igor? Tem. Isso, então vou pedir pro Rafael Tanicho falar. Não. Obrigado, Igor, eu te amo, cara. Ó, acessem e falem. Quando eu tiver dinheiro, eu te pago. Então, então já que os caras liberaram pra mim... Tá liberado. Amor gostoso, que legal. Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral. Que isso, brother. Bruno Marrone, cara. Depois o cara reclama de molejo. Bom, então vamos lá. Muitos sabem. Ah, não. Ah, eu achei que hoje é. Nossa, é esse dia 14, o show do molejo. Putz, não ia parar a gravação aqui, ia ver o show do molejo. Nossa, cara. Então vamos lá. Tanis, fala aí, vai, Tanis. Então vamos lá, muitos sabem, eu era de outro podcast, não sou mais, agora sou do ConspiraCast, porém estou com um projeto aí que vai sair aí no comecinho do mês que vem, que eu não lembro que mês é o mês que vem, acho que é abril, tá certo. É Gabriel. Que é o Locomotiva 26. Locomotiva 26, o mundo pop nunca foi tão viajado. Só que vocês só vão saber o que tem no começo do mês que vem, a gente tá preparando várias coisas até lá. Vai ter muitas participações desses filhos da puta que estão falando aqui junto comigo. Vai? Eu acho que por enquanto é só isso que eu posso falar. Não, pelo menos... O cara tá desatualizadaço, Gabriel. Opa, é total. Pelo menos do Igor e do Queiroz vai ter. O Pinguim a gente não quer tanto, mas tudo bem, a gente põe ele pra... Caralho. Vamos preencher cota. Então, e é isso aí. Então fiquem atentos, comecinho no mês que vem, Locomotiva 26. É isso. Recados dados? E-mails lidos. Vamos para o tempo. Faça pagodeira, era, era. Canta de bobeira, era, era. Sai a noite inteira, era, era. Então, hoje nós vamos começar falando aqui das teorias da conspiração. E eu gostaria de pegar um Aurélio aqui. O que é conspiração? Exato. Vou perguntar pro meu amigo Tanicho. O que é conspiração, Tanicho? Porra, pera aí. Olha, tem até o Stephen Hawking aqui. Olha só, Stephen Hawking, que prazer falar contigo. Sério mesmo, tá zoado de novo. De novo. Pô, que prazer, cara. Você me explica como é que funciona aquele negócio da teoria das cordas ali, que eu não entendo. Aqui, ó, conspiração. O Aurélio nos diz aqui, ó, que conspiração... Ah, mas era o Tanicho que ia fazer. Caralho! É o Tanicho? Ah, é. Tanicho, pode pegar o Aurélio, esqueci. Corte rápido. Faca. Transtorno do déficit de atenção. Okay, peguei aqui o Wikipedia Aurélio e vamos lá. Teoria da conspiração é qualquer teoria que explica um evento histórico ou atual como sendo resultado de um plano secreto levado a efeito geralmente por conspiradores maquiavélicos e poderosos, tais como uma sociedade secreta ou governo sombra. As teorias da conspiração são muitas vezes vistas como ceticismo exagerado e por muitas vezes ridicularizadas e mesmo desacreditadas, uma vez que raramente são apoiadas por alguma evidência conclusiva. Governos e instituições. Obrigado, Tanicho, pela sua definição. Nossa, você não precisa fazer a tese de doutorado pra gente. Que Aurélio, hein, cara? Um monte de falação de bosta sobre nada. Olha o cara. Ou sobre tudo. Olha o cara, eu vou falar disso aqui, meu. É, então aqui, mas... É chato, meu. Você viu? Não, mas a gente vai falar aqui de algumas teorias das conspirações. Meu Deus. A gente vai falar sobre algumas teorias das conspirações aqui. E eu queria começar com o que você tem pra trazer pra gente, Igor? Uma teoria da conspiração aí que você quer mostrar pra gente. Bom, eu tenho uma aqui que até tem um artigo muito, muito bom meu. Eu posso até deixar linkado no post. Nem tanto, vai. Ah, vai se foder. Tem linkado. Posso deixar linkado lá no post, que é do Experimento Filadélfia. Vocês leram, mas já ouviram falar alguma coisa? Não, eu queria que você me falasse, cara. Não, tudo bem, então. Experimento Filadélfia. Experimento Filadélfia, ele... É a escola aqui de Rio Preto. Ele tinha como objetivo deixar um destroyer, que é um navio um pouco pequeno, invisível. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles estavam precisando de técnicas de camuflagem. Até hoje não existe isso, mas eles achavam que existia. Qual que é a pegada desse experimento? conhecimento. Ele envolve invisibilidade, envolve viagem no tempo e no espaço. Por quê? Tá. Eu não sei, cara. Explica. Não, então. É uma pausa. Eu fiz uma pausa e eu vou explicar. Porque esse navio aqui, ele envolve também projetos do Einstein, do Tesla, e já tudo fica, quando a gente coloca o Einstein, fica mais incrível. E a parada disso é que eles iam colocar um imã eletromagnético pra poder distorcer a luz, que a luz, né, é uma onda eletromagnética, e o imã ia afetar ela, e aí ia deixar o navio invisível. Só que ocorreu um problema durante isso, desse período aí, porque existiam tripulantes dentro desse navio, e aí eles não testaram nada antes, já foram testar direto no navio com todos os equipamentos. E aí, quando eles ligaram pra fazer o experimento, depois de que foi encerrado, eles dizem que o navio ficou meio esverdeado, ficou meio translúcido, aí tipo aquele navio do Bob Esponja lá, o holandês voador. Mais ou menos... Ah, sim, sim. E, então, mais ou menos daquele jeito. Ele ficou daquele jeito lá, foram ver os tripulantes do navio, tinha gente que tava colada na parede, tudo de ferro, né? Tava colada na parede, tava transpassado entre cômodos, tinha só a cabeça, não tinha o resto do corpo, ou os que estavam normais depois enlouqueceram, ficaram esquizofrênicos. E também, diz que esse navio, ele teria viajado de um lado dos Estados Unidos até o outro, que foi em Filadélfia, ele foi visto... Virgínia. Ou seja, do outro lado. É, do outro lado. Norfolk, Virgínia. Isso, é aí mesmo. Mas aí o pessoal ficou, então, tudo deformado que tava dentro do navio, ficou tudo fodido ali. Mas tem mais ainda. Não foi só 600 quilômetros de distância, né? Foi no... Ainda teve 40 anos no futuro. É, ele foi pro futuro. Ou ele voltou do passado, ninguém sabe muito de... Ninguém consegue indicar muito o que aconteceu. Mas como assim ele foi pro futuro? O que indica isso? Ele foi avistado no futuro. Cerca de 15 minutos. É, em 83. Ele era de 43, aí ele foi pra 83. E aí ele sumiu e voltou pra 43. Entendeu? Ah, entendi. Não, é... Você vê um navio de 1943 e 83, não deve ser nada normal, né, cara? Ele não, some você... e depois ele some ainda. E depois, tipo, sei lá, o barco do Aquaman, manja. Barco do Aquaman. É o jato invisível da Mulher Maravilha. Exatamente. Então o experimento de Filadélfia foi uma moda de fazer camuflagem, mas você sabe que hoje em dia tem uns bagulho que uns projetos que tem uma roupa invisível. Ah, mas não pro navio, né? Não pro navio, uma roupa pra pessoa, porque ela meio que captura o que tá atrás, né? Isso, e aí projeta nas... São várias células a roupa, né? E cada célula é uma câmera que também manda o sinal de luz. Então capta o que tem atrás e manda pra frente, né? Mas fica meio esverdeado, né? É engraçado. Até, ainda tá evoluindo, né, na verdade. Ah, é, porque não é o Harry Potter aqui que você põe a capa pra... É, dependendo do filme, você vê onde o cara tá no Harry Potter. Ah, mas aí pra efeitos de cinema. É, né? Não vai filmar uma sala vazia com uma voz lá. Eu sou o Deus. É, olá, mas, filho. Mas, tipo assim, ainda bem que eles não continuaram usando esse mesmo experimento pra tentar fazer nego desaparecer, tá ligado? Não, é, porque pelo jeito, mano, o experimento o experimento Filadélfia aí só serviu pra fazer a carbonita lá pra congelar o Han Solo. É, mas... Fritar neguinho lá. É, então, deformar as pessoas. É assim que surge pessoas aberrações, que nem o Gabriel, pô. Puta que saiu. Restante do projeto. Na verdade, pessoas aberrações surgem de outro método também, mas eu não vou falar aqui, porque podcast é pra menores de 18 também. Mas aqui, ó, a gente falou meio por cima, mas se você quiser saber mais, vá ler o artigo que eu escrevi, é muito bom. Aham, tá ok. O link tá aí na descrição do post. É, o link tá aí, dê um like, compartilhe. É bom. Não, mas então, a gente falou do experimento Filadélfia, mas tem uma coisa que todo mundo quer saber o motivo e tal, uma coisa que intriga todo mundo, e ninguém sabe ao certo, tem uma teoria da conspiração por trás disso, que é o assassinato do presidente John F. Kennedy, certo? Certo. Também tem um artigo no site sobre ele, né, Igor? Também tem um artigo. Na verdade, foram os dois primeiros artigos do site. E o que você me diz? Qual que é a teoria por trás do assassinato do Kennedy, então? Então, eles dizem, né, são algumas teorias sobre o assassinato dele. Antes disso, eu gostaria, não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, eu não faço ideia de como é que foi o assassinato do Kennedy. Então, conta o fato e depois a teoria. Então, o Kennedy, ele tava desfilando, né? Eu vou contar a cena, né? Ele tava desfilando, é engraçado, né, cara? É, eu tô imaginando, ele tá em cima da passarela lá. No São Paulo Fashion Week, né? Não, ele tava em um carro fazendo uma volta de, sei lá, deve ser apresentação, essas coisas que o presidente faz. Só que como eram tempos mais antigos, ele tava num conversível sem proteção nenhuma, pagando de gatão aqui. Aconteceu que ele foi atingido por uma bala do Lee Harvey Oswald. Dizem que é dele, né? E até é legal a gente falar Lee Harvey Oswald. São três nomes. A gente vai explicar depois o porquê. E isso foi o fato, assim. É bem, bem icônica essa cena. Muita gente já deve ter visto. Tem no Watchmen. Passa em muitos lugares. Uma vez eu vi um especial da morte dele, mas eu não lembro onde eu tava e eu não lembro quando eu vi também. Precisa de informação, hein? Eu sei que eu vi. Eu sei que eu vi. Mas aconteceu assim a morte dele. E dizem, né, que não tá muito certo, porque o ângulo que o Lee Harvey Oswald já tirou não é bem o ângulo que a bala entrou no corpo dele, assim. Teria que ser um outro ângulo. Então, o pessoal fica meio... Então, mas não acharam a bala, né? Né, então, não acharam porque ele atirou com uma 22. E a... uma 22. E a 22, ela pode se estraçalhar muito e sumir no corpo da pessoa, assim. Pô, espalhar a ponto de não achar fragmentos nenhum, cara. Porque, assim, eu... Teve uma vez que eu assisti o Mythbuster, eles estavam meio que vendo qual é, do Kennedy e tal. Simularam um tiro com carne... Com bala feita de carne. Eu não vi esse, não. Eu vi o do porco. Não assisti. Então, simularam um tiro com bala feita de carne. Tentaram fazer com de gelo, mas não rolou. Mas a de carne realmente pode matar alguém, tá ligado? Falaram que pode ser que seja, mas não sei se em 1963 alguém ia fazer uma bala de carne pra dar um tiro no John Kennedy, tá ligado? E num rifle de longe, hein? Mas o que conta aqui a teoria? Falar os motivos. Teriam dois motivos pra assassinato dele. É que a CIA, né? A CIA que tá planejando um golpe aqui no Brasil, segundo dizem. A CIA mandou matar ele por conta que ele tava querendo pacificar a guerra do Vietnã. Que todo mundo sabe, né? Teve a guerra e ele mandou tirar tropas num... Até que pararam com o Rolling Stones, né? É. E pararam com as Beatles songs. As canções do Beatles. Canções do Beatles. As canções do Beatles. Uhum, isso mesmo. E outra teoria... Cabelo longo não usa mais. Tá bom, tá bom. Tá. Ok, né? Seja lá que música for ser essa aí. Como assim, homem? Nossa, como, velho? Igor do futuro. Era um garoto. O que é isso, mano? Quem que é esse aí? Igor da edição. Você que tá ouvindo agora. O enfermeiro tava aí, não é? Não é possível. Igor da edição, não é possível que você não conheça essa música. Ah, na internet. Eu quero que você ponha para que o Igor do presente seja humilhado por você, Igor da edição. Nossa, ah, tá. Essa banda, né? Engenheiros do Havaí, do Beto Gessinger. Conheço aqui. Gessinger. Ai, desculpe. Não, mas é a outra... eu não conheço muito Engenheiros do Havaí. Aí tem aqui, ó. O assassinato dele também foi obra da máfia. Por quê? Porque dizem que ele se elegeu, ele e o pai dele se elegeram com dinheiro da máfia. E quando eles... quando eles chegaram no poder, começaram a repreender o crime organizado e combater. Aí pros mafiosos falaram, pô, a gente elege vocês e vocês traem a gente. Imagina o Don Corleone falando isso. Então, você é eleito por mim. Eu tava lendo outra coisa. Eu tava lendo outra você coisa e aí saiu puta. Assim, cara. Eu vou fazer uma proposta que você não vai recusar. Abestado. Estão falando do Kennedy. Pus no poder, seu filho da puta. Se eu quero deixar uma recomendação aí. Não. É do Kennedy ainda. Eu quero fazer um momento cagaço com vocês. Pode falar. Não, eu não vou ver link nenhum, cara. Não é link. Eu vou falar algumas coincidências entre as mortes, entre os dois. Abraham Lincoln foi eleito pro Congresso norte-americano em 1846. 100 anos depois... Entre os dois quem? Comparação entre os dois quem? Eu falei nisso. Existem algumas semelhanças... Não, é sério. Calma aí, gente. Existem semelhanças entre a morte de John Kennedy e Abraham Lincoln. E entre os dois presidentes, inclusive. E aí muita gente pira na batatinha com relação a isso. Sim, tá? Vai, manda ver. Vamos lá, algumas semelhanças. O Lincoln foi eleito pro Congresso americano em 1846. E o Kennedy, em 1946. O Lincoln, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. O Kennedy, em 1960. Tanto o nome Lincoln quanto o nome Kennedy tem 7 letras. Os dois estavam comprometidos na defesa dos direitos civis. A esposa do Lincoln e a esposa do Kennedy perderam filhos quando elas viviam na Casa Branca. Os dois estavam preocupados com os problemas dos negros norte-americanos. Foram baleados numa sexta-feira, foram assassinados com um disparo na cabeça, tinham a esposa do lado deles na hora que eles foram assassinados. A secretária do Kennedy, do Lincoln, chamava-se Kennedy e disse pra ele não ir pro teatro. A secretária do Kennedy chamava Lincoln e falou pra ele não ir a Dallas. Os dois presidentes foram assassinados por sulistas. E os dois foram sucedidos por sulistas. Dois sucessores dos presidentes se chamavam Johnson. O presidente que sucedeu Lincoln chamava Andrew Johnson e nasceu em 1808. E o que sucedeu Kennedy chamava Lincoln Johnson e nasceu em 1908. Os dois caralho, assassinos... aí é muita coisa, hein? Não, calma, calma, tem mais. Os dois assassinos eram conhecidos pelos três nomes e os dois têm nome com 15 letras no total. Buff, o assassino do Lincoln, saiu correndo de um teatro e foi apanhado num depósito. O Oswald foi o contrário, ele saiu correndo de um depósito e foi apanhado num cinema. O Buff e o Oswald foram assassinados antes do julgamento. O assassinato de Kennedy foi filmado por um homem chamado Abraham. O Teatro Ford era propriedade de um homem chamado John. O Teatro Ford foi onde foi assassinado o Lincoln. Lincoln foi morto no Teatro Ford. Kennedy foi morto num carro Ford modelo Lincoln. E essas são as coincidências entre as duas mortes. Puta, é momento coisa pra caralho, cagaço, leve. Momento cagaço, né? E aí vem aquela frase. Vira muito na batatinha. É, e aí vem aquela frase, né? Não, isso só pode ser Illuminati. É, isso aí é Illuminati, é Majestic to Web, é a Dilma. Então, eu queria recomendar aí pra quem se interessa pela história do Kennedy e tal, tem um livro do Stephen King chamado Novembro de 63, que é um livro sensacional, de um cara que, tipo, descobre um wormhole, já envolve podcast retrasado aí, né? E pensa em algo pra mudar o mundo, pra melhor. E a solução que ele vê é tentar impedir o assassinato de John Kennedy. É sensacional o livro, vale muito a pena. Novembro de 63, Netflix vai lançar uma série e é isso aí. Ah, então vai ter a série, ótimo. Não, mas vai demorar, cara. Ah, bom, mas é sobre o presidente que morreu aí, que é o Kennedy, existe um presidente brasileiro que a gente também tem uma teoria de conspiração contra isso. Existe. Que é o? Getúlio. Sim, Getúlio Vargas. E você sabe qual que é essa teoria, cara? Não. Ele foi morto pela burguesia. Eu te direi. Diga. O assassino de Getúlio Vargas, na verdade, foi um homem russo com 12 dedos. Ui, aí já é mutante já, hein? Exatamente. Ele saiu todo... Ele era um assassino profissional de uma organização russa. Ele saiu lá da Rússia, viajou durante o período da Segunda Guerra Mundial ali e tentando contribuir pra associação russa, né? Pra essa associação secreta. E tentava fazer várias... Nossa senhora. Tentou de várias maneiras fazer assassinatos importantes durante a história, mas ele falhou em todos, de acordo com o seu relato. Porque ele tinha 12 dedos, então é muito complicado pra ele atirar com um revólver. Ele tinha 12 dedos. Nossa. E tinha dois indicadores. Então ficava ruim pra ele atirar. Tiro duplo. Não, mas não dava. Dois dedos não enfiava no gatilho. Ele ficava com a mão presa ali no gatilho. E ele encontrou Mata Hari, sabe? Ele conviveu com um monte de gente e tal. E quando ele veio parar no Brasil, pra campanha comunista aqui no Brasil, pra tentar vender isso, né, junto com a sua associação, claro, infiltrado aqui. O cara tá passando uma historinha na gente. Eu fui pesquisar isso aqui. É um livro? O quê? Olha o cara, mano. Eu fui querer dar informação aqui sobre a história. Eu bati assassino russo de 12 dedos. Jô Soares, um homem que matou o Getúlio Vargas. Então, olha, pessoal. Olha só. Isso é uma lição pra todo mundo. Que não se deve confiar em tudo que houve, tá? Isso aqui são só teorias. Mas leia mais. Pra quem quiser Lucas, o manipulador. Pra quem quiser ler um livro bom pra cacete de um cara que é foda, que é o Jô Soares, eu recomendo, assim como o Tanish recomendou ali um livro, eu vou recomendar também o meu livro, que não é meu, né, mas um livro que eu recomendo, minha recomendação é essa, O Homem que Matou Getúlio Vargas, que é um livro do Jô Soares. Muito bom. Eu dei muitos spoilers aqui do livro, mas leiam, é muito bom mesmo. E se não sou eu pra isso... Não, eu ia falar no final, né, seu viado. Ah, entendo. Mas falando em livro, falando em assassinatos e não sei o que lá, tem aqui um livro aqui que ele chama Apanhador no Campo de Centeio. Alguém já? Puta. Já Catcher in the Rye. É, Catcher in the Rye. Alguém já viu, já leu, já, sei lá, queimou o livro? Já foi influenciado pro livro pra se matar? Ou, não, matar os outros. E a ser. Pera aí, enfim. É um livro que você lê e mata os outros? Então, a pegada dele é assim. Dizem que ele é uma arma de controle aí, que a CIA, sempre a CIA, né? A CIA tá em todo lugar. Que a CIA, ela usa pra programar pessoas comuns a fazerem certas coisas pra eles. Tipo, o filme do Mel Gibson, tem lá, que chama a Teoria da Conspiração, mostra muito bem isso. O cara lê o livro lá, e ele é maluco pelo livro, ele sempre tem esse livro, e ele lê esse livro. Chega uma hora que ele vê, ouve uma palavra-chave, no caso desse livro aqui seria Constantinopla, e é disparado um negócio no cérebro dele, que ele fala assim, eu tenho que matar, sei lá, pessoa, sei lá, Vladimir Putin, pra dar um exemplo atual. Aí uma pessoa comum, que não é um matador, que não é nada, mas que leu esse livro, ele vai lá e vai dar um jeito de matar o Vladimir Putin. E contam que esse livro, que é um livro assim, ele é até bem... Ele quebrou vários paradigmas, né? Porque ele foi lançado, porque ele fala de suicídio, a história do moleque. Eu não lembro muito bem a história do livro em si. Eu lembro a teoria da conspiração em volta dele. Mas ele é bem... quebrando paradigmas aí, por falta de uma palavra melhor. Você falou que ele seria um gatilho pra morte, por exemplo? Pra matar alguém? É, tipo, ele programa o seu cérebro a responder de uma certa maneira quando você ouve uma palavra-chave ou alguma coisa, um código. É uma programação neurolinguística. Você tem algum caso de alguém que leu esse livro e fez alguma cagada muito grande? Eles dizem que o Lee Harvey Oswald leu esse livro e matou o Kennedy. Aí já é a vertente da CIA, que a CIA mandou matar ele por conta do... Pera, então, mas existe outro cara que leu esse livro também e matou um outro cara importante. Agora. E dizem aí, fala aí, vamos... Mark Chapman, o assassino do John Lennon. John Lennon, né? Dizem que quando ele foi encontrado pela polícia, ele tava lendo exatamente o apanhador no campo de centeio. Então, mas aí que entra as divergências. O Mark Chapman, ele tem dois nomes só. Pelo menos ele é conhecido com dois nomes. O Lee Harvey Oswald são três. Eles dizem que os que são programados pelo livro têm três nomes. Tipo John Hinckley Jr., o cara que atirou no Ronald Reagan. Isso mesmo, entendeu? A diferença aí. Ah, entendi. O cara, esse Mark... Não, peraí. Pra programar o surto psicótico, o cara tem que ser uma condição específica. Ter três nomes e ler essa porra. É, aí eu já não sei qual é a dos três nomes, mas ele diz, a conspiração diz isso, que os que são conhecidos com três nomes por terem matado pessoas através desse livro são os programados. Se o cara matou alguém e tava com o livro, foi só uma coincidência, não foi por conta do livro. Você falou que teria que ter três nomes segundo a conspiração, né? O nome do Mark Chapman era Mark David Chapman. Ele só não era conhecido pelos três nomes, ele tinha três nomes. Então, mas teve uma pessoa... Teve uma pessoa que leu esse livro, não tem três nomes e tá fudendo com tudo. Dilma Rousseff? Não, é a Dilma Jane Coimbra Silva, que é a mãe da Dilma Rousseff. Leu o livro, pariu a Dilma e tamo aí. Agora eu já não lembro se a pessoa tem que ser conhecida ou ter os três nomes no batismo aí, pra dizer. Aí eu já não posso falar muito, mas o... Mas o Apanhador no Campo de Centeio é uma obra muito, muito polêmica, né? Tem então, várias é coisas isso, envolvendo é ela. Polêmica, a palavra que eu tava com dificuldade de lembrar. Ela é polêmica, porque ela trata de suicídio, do maluquinho lá que era triste. Vocês sabem a história melhor do que eu, pra eu parar de ficar falando maluquinho, que não dá informação nenhuma? Holden Caulfield é o nome do protagonista. Uhum. E esse maluco aí, ele foi símbolo de rebelião e essas coisas do caralho 4. Kaleidoscope. Celebrate flowers of yellow and green. Bom, nós falamos de livro, a gente tá falando de cultura aqui, né, Igor? Sim, cultura, essas coisas que a gente lê, escuta. Falamos aqui dos Beatles e agora, aproveitando essa onda musical, eu queria falar sobre aquelas pessoas que não morreram. Ah, que não morreram ou que morreram, não mas... Morreram, mas não morreram, estão vivos até hoje. Isso. O que, que você tem pra me dizer? Você consegue pensar em alguém assim, direto? Pô, claro que eu consigo, o rei. Roberto Carlos? Roberto Carlos, porra. Eu tenho uma teoria do Roberto Carlos que tem uma perna mecânica, mas... É, perna é de pau. A perna dele. Não, isso daí não é teoria não, cara, é verdade. É verdade mesmo? Ele não... É verdade, velho. Ele não tem uma perna. Eu achei que era zoeira. Caralho! Caralho, agora a zoeira ficou pesada. Mas ó, eu acho que melhor que Elvis, essa semana eu mandei uma parada pro Igor sobre Paul McCartney e uma entrevista do Ringo Starr em que ele falava que Paul McCartney morreu em 66. Nossa, ah, Deus. Tem que ter a ver com Abbey Road, não é? Isso. É, exatamente. Ah, então explica pra gente aí, Tanish, o que você acha? Então, acho que foi em 1966 no meio de uma discoteca, um DJ anuncia que Paul McCartney tinha morrido. Aí muita coisa gerou em torno disso, né? As pessoas começaram a ver dicas da morte do Paul em várias capas de disco, né? Mas eu acho que a que tem mais dicas, digamos assim, é a do Sgt. Pepper, né? Que, pô, vamos lá... Tem uma listinha aqui de dicas. Primeiro, eles falam que a primeira capa coisa, primeiro. Disco... Rapidão. Tanish, por favor. Só um momento. Ouvinte, pra você acompanhar o que o Tanish tá dizendo, clica no link aí embaixo do post que vai ter a capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Um tamanho gigante. Você vai ver a capa do disco. Você vai ver a capa do disco pra você acompanhar. Inclusive, vou fazer isso agora pra eu acompanhar com o Tanish aí. É, pra quem usa o WeCast, já coloca aí pra gente a capa e tá tudo certo. Então vamos lá. Tô com a capa do disco aqui na minha frente. Quais são as dicas aqui que Paul McCartney teria morrido em 66. Então, a primeira dica é, a capa do disco estaria simbolizando a sepultura do Paul com todas as pessoas ao seu redor. Que tem um monte de celebridade aqui, né? Então. E daí, se a gente for levar em consideração a declaração que diz que Beatles era maior do que Jesus, por que não ter todas essas celebridades no enterro do Paul McCartney, né? É, e tem dois Beatles aqui, ó. Ô Igor, você pode mandar a imagem pra mim? Que a DMCA não tá deixando eu ver. Olha, tem dois Beatles nessa imagem aqui, ó. Os Beatles do comecinho e os Beatles depois do LSD. É. vamos lá, prosseguindo. Os arranjos e flores lembram um funeral. Muito. Realmente, se for levar em consideração os funerais de celebridades e tal, eles sempre fazem desenhos e tal, né? Então, fato. Tem vamos lá. O baixo aqui também, né? Exato. Um dos arranjos e flores forma um desenho de um baixo igual que o Paul tocava. Isso. Virado para a direita, já que Paul era canhoto. O baixo só tem 3 cordas, simbolizando apenas 3 Beatles restantes. Caralho, que mais? Ah, nego viaja, né? Nego viaja. Que mais? Vamos ver, tem que apresentar aqui. Há também uma mão aberta sobre a cabeça de Paul. Tem um cara ali. Deixa eu achar o Paul. Tem o Doutor Estranho de azul. Aqui. Tem, achei. Tá. Ó, esse DJ que falou que ele morreu e tal, falou que ele morreu num acidente de carro. Aí vamos pra próxima. Ah, não, então, aqui, né? Ó, o Paul tá aqui no fundo, ó. Do lado do maluco de chapéu aqui, ó. Edgar Allan Poe, tá aqui, ó. Nossa! Ignorando essa palhaçada. Essa tentativa, ignorando, né? Ignorando essa bosta. Nossa, que ódio do Noite Club. Nossa, agora eu entendi. Que bosta. Há uma boneca segurando um carro de brinquedo na foto. O carro seria o mesmo modelo do que matou o Paul no acidente. Cadê a porra da boneca? Foi o que ela disse. Mas se fudeu. Tá do lado direito da capa do disco, sentado em cima de uma poltrona ali. O carro tá sobre a coxa direita dela. Tá escrito Welcome to the... Achei direito. Tá escrito Welcome to the... alguma coisa... Jones... Rolling Stones. Continuando, na foto da contracapa, procurei a foto da contracapa. Tá embaixo da foto da capa. Paul está olhando pra trás enquanto os outros olham pra frente. Mentira a estrelinha, vai. Tá, e na capa também tem aqui, ó, tem a Shiva, que é a deusa da morte indígena, bem no centro. Tem Hitler. Hindu, ela é hindu. É hindu, né? Não é indígena, é indiana. Eu falei indígena errado. E tem aqui, ó, o Marx também, que é comunismo e comunismo. mesmo é morte, então o Paul morreu por conta disso, ó. Mas assim, essa teoria... Mas tem, tem músicas que dão dica ainda. Por exemplo, na música Sgt. Pepper Lonely Heart. Essa música é um trava-língua, essa porra. Eles estariam apresentando sósia de Paul, chamando Billy Shears. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. É o que eles falam. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Também tem. Na música A Day in a Life, há um trecho que diz: He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Ele estourou sua cabeça em um acidente de carro, pois não percebeu que o semáforo havia fechado. Outro trecho de A Day in a Life diz: A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was. Uma multidão parou e assistiu. Eles viram o seu rosto antes, mas ninguém tinha certeza se era ele. E na música Good Morning, Good Morning, há um trecho que diz: Nothing to do to save his life. Nada pode ser feito para salvar a sua vida. Good morning, good morning. E mais, e mais, e mais. Teve um maluco chamado Henry Trubb, ou Henry Trubb, né, que ele fazia pesquisas de linguagem e linguística na Universidade de Miami, nos anos 60. E ele analisou todas as gravações de músicas dos Beatles e jura de pé junto que encontrou 6 diferentes registros vocais. Seria tipo a impressão digital da voz. No caso dos Beatles, ele identificou as seguintes vozes. Uma sendo de Ringo, uma sendo do George Harrison, outra sendo do John Lennon, uma sendo do Paul, outra sendo do Paul e a terceira sendo do Paul. Então, ele alega que são 3 Pauls diferentes. 3 Pauls diferentes? Então morreu... O substituto morreu também, pelo jeito. É, o Billy Shears também morreu. Ou eles estavam gostando ali, 3, sei lá. Não, mas só pra saber, também tem algum. Tem na Abbey Road, que é a capa mais famosa dos Beatles. Todo mundo conhece. E é simbolismo. Eu quero saber quais são as dicas aí. E outra, o Paul McCartney tá vivo, caralho. Cara, eu falo as dicas meio que de cabeça algumas. O Paul McCartney tá até ficando meio maluco, que vira e mexe ele tá no Brasil fazendo show. O cara faz 25 shows por ano no Brasil. Já repararam isso? Com o Kenny lá, velho. Tirou fotos com o Kenny. Então, mano... Vamos lá. Pequenos detalhes. Lá. Paul está descalço. Ah, no que? Pera aí. Abbey Road. Vamos lá pro Abbey Road do começo. Não. Dizem que essa capa simboliza um funeral. Funeral inglês. Mas explica por que ele está descalço. Deixa eu pegar Abbey Road pra acompanhar, galera. Ele está descalço porque mortos são enterrados descalços. Isso. Eu vou botar aqui o link pra vocês, aí o Igor coloca a imagem. Tem um BG's aqui também, ó. Ó, vamos lá. Um Photoshop primeiro aqui da pessoa. Primeiro... O Paul está descalço. O único que está descalço, né? Paul está segurando seu cigarro na mão direita. E ele era canhoto. E o que, que isso tem a ver? Cara, que o canhoto geralmente fuma com a mão esquerda. Não, eu fumo geralmente com a mão direita. Eu sou canhoto, e aí? Você tava bêbado. Porque ele tá com a mão direita, ele morreu, é isso. É o sósia dele que tá... Não, mas assim, porque ele iria deixar... Ah, vai ser legal aparecer o cigarro na minha mão. Por isso que eu fumar com a direita. Seria muito esquisito. Outra coisa. John Lennon, nessa mesma foto... John Lennon tá na frente de branco. É o padre. Como geralmente os sacerdotes ficam no enterro. É o Ringo, próximo, é o Ringo. É. O Ringo tá de preto. É um passante do enterro. Seria o luto, isso. E o George Harrison, que tá no fim da fila, ele tá de calça jeans. Coveiro. Isso, com uma roupa como se fosse um cara, um serviçal. Não, um coveiro, mano. Não fica pegando esses textos traduzidos na internet. Não tô fazendo texto. Eu tô olhando pra imagem, eu não tô fazendo nenhum texto. Detalhe, vocês viram que o Paul é o único que tá com a perna direita? Trocada. Sim, é o único que tá com a perna errada. Por quê? E esse Photoshop tá safado deles aqui na rua, hein? Pelo menos a imagem que eu tô vendo tá ruim demais essa iluminação. Foi tirado foto. Outra coisa, note que tem um Fusca ali, ó, atrás do George Harrison na capa. E isso demonstra que ele morreu. Não, isso aí eu tô inventando. Não, mas eles falam assim. Leia a placa do Fusca. É, Tem a ver com o Fusca, caralho. Tem um negócio. A placa do Fusca é LMW281F. É Linda McCartney Whips. Widow, não é? É, ou Ido, ou Y. Não, seria um F, seria IF. É, não, os conspiradores falam que é IF, mas os Beatles desmentiram depois falando que é um F. Mas... Ah, sei não, mas vamos fingir que é IF, vamos falar que é IF. O que que significa? Fala aí. IF. Significa que ele teria 28 anos se ele estivesse vivo. E tem aqui, ó, na mão inglesa, o carro aqui, ele tá indo, né? Ele já ultrapassou o Paul, ele matou o Paul já. E mais, o carro que tá na direita da mão aqui estacionado é um carro que era usado por funerárias na época. Uhum. E tem um verdade. E tem um cara olhando pra eles aqui que provavelmente vai matar eles aqui, então isso também... Não, na verdade, esse cara apareceu, acho que no Fantástico, ano passado, cara. É o cara que tirou a foto, na verdade. Não, é o cara que apareceu no disco. Tipo, ai, bom, aqui à toa apareceu no disco dos Beatles. Eternizado assim, na capa de Abbey Road. Bom, mas aí que tá. Artistas que morreram e não morreram. Não, mas peraí, vamos pensar um pouco sobre essa teoria do Paul is Dead. Tudo bem, tem todas essas... Ah, peraí, tem mais uma coisa. Dizem as más línguas, eu não vou lembrar que faixa que é. Meu artigo sobre... Cara, não termina de falar os assuntos. Calma, não, mas é sobre o Paul mesmo, cara. Mas, cara... Existe, dizem as más línguas, isso tá no meu artigo sobre mensagem subliminar. Vai estar no post também, né, Igor, o link. Dizem as más línguas que se você ouvir uma determinada... Tá vendo? Conspiração. Caiu, derrubaram o pinguim. Aí, ó. Então, o cara me interrompe, ó, acontece isso. Mas o, então, né, falando dessa teoria do Poe's Dead, tá, tudo bem, todas essas dicas, tem tudo isso daí, fotinha em capa e encenação de enterro, mas assim, tá, deu esse problema, ele pode ter tido um acidente, e aí algum maluco aí, que espalha a notícia, falaram que o avião do Eduardo Campos pegou fogo, que não sei o quê, teve gente que falou que viu ele no chão, pedindo socorro, e nada disso aconteceu. Então, pro maluco falar que viu o carro e o cara morreu, não é difícil. Aí os Beatles podem ter achado interessante esse hype. E como é anos 60, não tinha internet pra baixar CD, tinha que comprar o disco, o LP, na verdade, pra ouvir as músicas e saber se vai ter mensagem e saber o que vai ter. Então eles podem... Ou seja, uma puta jogada de marketing pros caras. É, um marketing natural e de graça. Sabe quem fazia isso também? Às vezes uns malucos piraram no negócio e começaram a ver coisa em qualquer lugar, tá ligado? Ah, mas não, os Beatles ajudaram. Assim, os Beatles ajudam. Por exemplo, o Led Zeppelin. O Led Zeppelin, ele usava da fama deles de ocultista e do caralho a quatro pra vender os discos deles. É, porque o Led Zeppelin... Então, assim, é jogada de marketing também. Vários documentários, eles falavam que o pessoal do Led Zeppelin, assim, eles quase não ficavam nas cidades, não eram vistos por ninguém, pra manter aquela mítica de os caras vão no palco, tocam e somem, assim. É uma banda que vem de outro lugar, assim. Eles, inclusive, não participou do Woodstock por causa disso. É, pra manter a mística deles, porque... Era uma puta jogada de marketing, já numa época bem, assim, começando isso, eles já faziam uso dessa imagem deles. Então, os Beatles podem ter visto que deu isso daí, eles acharam, pô, isso aí tem jogo, tem futuro, e começaram a pôr pista, que isso aí pra pôr pista não é difícil, não é nada difícil. É, ok. Eu vejo como uma puta jogada de marketing, que aí a pessoa vai, compra um LP, gira ao contrário, estraga o LP inteiro, tem compra outro ainda. Ah, eu vejo mais como um marketing espontâneo, né, cara? É o que eu falei, as pessoas começaram a ver coisas, popularizou pra caralho e deu no que deu. Então, não, eu concordo com isso também, mas que os Beatles deram uma ajudazinha fazendo a capa do Abbey Road igual ao enterro, ajudaram, hein? Cara, mas pior que, tipo, é que a gente não vai continuar falando disso, porque senão ia falar muito tempo, mas assim, tem no Magical Mystery Tour também tem, White Album tem, Yellow Submarine tem, então não é só em uma ou duas capas, sabe? Quase todas as capas, na verdade, praticamente todas as capas dos Beatles que saíram pós, digamos assim, 66. Morte, tem dica. Então, né, não sei. Então, mas pra eles fazerem isso também é dois palitos, né? Com certeza. Eles ainda fazendo, não é nem um fã, são os próprios caras plantando evidência. Eu acho que eu voto na puta jogada de marketing que eles conseguiram. Mas e a questão, fora do Paul McCartney, tem outros famosos que também não morreram, entre aspas, né? Por exemplo, a questão do Michael Jackson. Vocês lembram dessa história do Michael Jackson não ter morrido? Ah, que ele foi visto no funeral dele lá, né? Não, não só no funeral dele, depois soltaram outros vídeos, né, no Face. Ah, eu vi aquele vídeo, vocês chegaram a ver na época aquele vídeo do fantasma do Michael Jackson? É, a sombra que tá passando. Nossa, moonwalk. Puta bagulho. Mas muito feio, mano. Mas peraí, tá onde esse vídeo? O fantasma tá onde? Não, é mal feito. Um corredor. Se no fundo de um corredor, tem uma sombra fazendo moonwalk, mas isso, aí... É claro que é uma pessoa fazendo moonwalk. Ah, nossa! Um After Effects muito mal feito. Não, não que é After Effects. Oh, é qualquer um faz aquilo. É uma, tipo, fica contra o sol, faz um moonwalk mal feito. E o moonwalk do Michael Jackson tem como você reconhecer. E aquela sombra tudo travada fazendo moonwalk ali. É, foi na onda do Michael Jackson. Mas o que pega é aquele vídeo lá dele no enterro dele. Vocês chegaram a ver esse vídeo aí? Ah, mas é o sósia dele. Tem um sósia que tem um cara que ganha vida como o Michael Jackson. E ele fez cirurgia. Ah, mas esse cara é brasileiro. É, então. Ok, mas ele ia estar no velório do Michael Jackson? Foi se despedir do ídolo. É, mas aí é que tá. Convidado só, né, jovem? Não, é estranho, mas sei lá. Ah, e tem o vídeo da maca dele, que eles falam que ele levanta, né? Eu também. Tem um negócio que fala das filhas dele que não choraram muito, alguma coisa assim. Choraram um pouco, um choro falso. É, mas aí é o choque, né, na hora. Mas eu, uma coisa que eu penso, assim, o do... E uma Cali Kraken? Não, peraí, mas peraí. Ficou mais Kraken, na verdade. Eu não sei se vocês falaram, mas... Vocês lembram que o caixão do Michael Jackson tava fechado no enterro dele, né? Tava? Tava fechado. Não. O velório lá e tal, na despedida dele, tava fechado. Não deixaram o caixão aberto. Por quê? É, bom, aí já... Mas, assim, é engraçado, assim, o cara não morreu. Ele tava pra fazer uma turnê milionária e arma esse circo todo. Devendo até o cu. Devendo, mas ainda... É que tá. Mais ou menos, né? Os caras sempre estão devendo, mas sempre estão ganhando, cara, por causa das ações, de participação de composição. Então, cara, por mais que os caras estejam devendo, eles continuam ganhando dinheiro todos os dias, sabe? É, não, mas o Michael Jackson tem... Ele é... Fora os Beatles, né? Ele é a única pessoa que tem direito na música dos Beatles. Mas, pessoal, além, aqui falando... A gente falou sobre morte de famosos e anteriormente a gente tava falando que tudo tem um dedo da CIA, né? É, tá. Segundo essas teorias. Aí a CIA vai planejar o golpe aqui também. Peraí, se tu tem um dedo da CIA, então quer dizer que Jimi Hendrix morreu pela CIA. Morreu. Uma atriz. A onda vermelha. Lacra mais. Falar da CIA, ô Queiroz? Não, mas eu não ia falar da CIA. Existe um negócio que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu queria que vocês acompanhassem comigo, que é uma das teorias mais fodas e é, assim, é muito, muito, assim, é intensa, porque é uma história que aconteceu mesmo. O que que é? É o mistério da cicada 3301. E o que que é isso? É coisa estranha do mal, assim, que a gente vai poder ver a uma da manhã? Então, não é. Não é coisa do mal, não. É tipo, eu vou explicar. O que acontece? A história é o seguinte. Em 2012, dia 4 de janeiro... Posso falar desse tema já? Pode sim. Não é assustador, é simplesmente uma organização secreta. Ah, tá. Tipo a gente. Tipo a gente, só que a gente tá na internet aí pra todo mundo ver. A gente é um secreto de secreto. Então, a teoria é a seguinte. Vou mostrar a história. Eu queria que vocês me acompanhassem. Dia 4 de janeiro de 2012, no 4chan, é publicada uma imagem. Deixa eu até pegar a imagem pra vocês verem. Vou mandar. É de um pato? Não é de um pato. É antes do pato. Vou falar do pato, já. Não, pera lá. Você vai pegar a imagem pra gente ver essa hora. Não é assustador. Não tem nada de terror, é sério. Fica não tranquilo. Tem mesmo, é de um bando de número aqui que... É, número, esses caralho é quatro. Não tem nada a ver com terror. Enfim. Senão ele mesmo não tinha lido. É, claro, tem um cagaço. Não dá pra vocês verem as imagens, caralho? Foda. Tá, eu tô vendo as imagens, só que eu não... Tá, eu tô vendo. É o link que você mandou, né? Gente, okay. Apareceu uma mensagem no 4chan, que é uma mensagem que era uma imagem, que era um quadrado preto. E nesse quadrado preto tava escrito em palavras de cor branca, uma mensagem em inglês. A mensagem... Eu não vou gastar meu inglês aqui, vou falar uma mensagem traduzida, tá bom, Igor? Tá, pode falar. Então, é assim. Olá, nós estamos procurando por pessoas, indivíduos altamente inteligentes. Pra achar essas pessoas, a gente desenvolveu... Caralho, não consigo ler. Tá muito... Aqui, ó. Aqui. Para encontrá-los, nós desenvolvemos um teste. Nós desenvolvemos um teste. Tem uma mensagem escondida nessa imagem. Encontre essa imagem e encontre essa mensagem e ela vai te levar pro caminho de nos achar. Nós estamos ansiosos para encontrar os poucos que conseguirão chegar até o fim do caminho. Boa sorte, 3301. Essa foi a imagem soltada no 4chan no dia 4 de janeiro de 2012. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Você vê que... Então, segundo essa mensagem, dá a entender que a organização, que não sabe o nome até agora, essa organização tá querendo recrutar pessoas de inteligência acima da média e, através de... E ela quer que essas pessoas achem o caminho, ou seja, são testes de mais diversos tipos para que a pessoa, somente as pessoas dignas, consigam ser recrutadas, certo? Certo. Foi isso que dá para entender pela primeira imagem. E aí, o pessoal pega a primeira imagem, abre no bloco de notas, como se você fosse assim, abrir com bloco de notas. Na hora que abre com bloco de notas, no meio de um monte de letra e caractere lá sem sentido, ele tem uma frase. Tem uma frase que é um... Talvez a frase é essa. Tiberius Claudius César diz LXXT maior 33 M2 MQKYV2GSQ3Q igual W fecha colchete 02 NTK. Isso é um código. A pessoa pega e, usando um método de criptografia chamada Cifra de César, que tá no artigo do Gabriel. Não, sim. É meu. Eu fiz um artigo. É meu, rapaz. Olha, o cara roubou um artigo meu, então. Ah, se fuder, então, começa vocês assim. Entenderam o que eles fizeram? Vocês entenderam o que eles fizeram? Entendi. Pegaram a imagem e acharam essa mensagem. Com essa mensagem, eles pegaram a cifra de César e acharam uma URL. Eu ia falar, tá com uma puta cara de URL, só isso aqui já. Isso, mas tá cifrada. É, cifrada. Tá na cifra de César. O Gabriel pode explicar um pouco melhor o que é a cifra de César, né, Gabriel? Porra é essa? O que é a cifra de César, Gabriel? Não, calma aí que tá saindo um som estranho aqui, cara. Ih, olha os helicópteros pretos. O cara... Mano, que porra é essa, velho? Tá falando... Não sei, só você tá ouvindo isso. Tá falando assim, ó... Indivíduo encontrado. Não, cara, uma frase em inglês. Bom, enfim. Planetoide encontrado. A cifra de César era um método que os exércitos de César, obviamente, acharam pra poder mandar uma mensagem sem que ela fosse descoberta. O que, que era essa cifra? Você escrevia uma mensagem de 64 caracteres em linhas corridas, sem espaço nem nada. Na hora que você acabava de fazer essa mensagem, o que era a linha virava a coluna. Então você fazia a mensagem, você mudava isso. Então a primeira linha virava a primeira coluna, a segunda linha virava a segunda coluna, assim por diante. Era um quadrado de 8x8, 8 linhas por 8 colunas. E depois eles transcreviam de novo essa mensagem. Então você fazia as 8 como se fossem palavras. Isso era a cifra de César. Era basicamente eles fizeram, isso que eles faziam. Eles decriptografaram a mensagem pela cifra de César e acharam uma URL. E aí eles colocaram no Google, óbvio. Pesquisaram a URL. Adivinha o que eles acharam, Igor? E o Pornhub. Não acharam. E o Diz, né? E o Diz, não, ouvintes, não acessem www. Eles acharam aqui, ó, April O'Neil. Não! Caralho. April O'Neil, viu? A-P-R-I-L O apóstolo N-E-I-L. Não só... pesquise isso no Google. Tá, não, não pesquise com X vídeos, vídeos na depois. Frente. Porque senão não acha. Tem que pôr o X vídeos na frente. É que senão fica voltando pro assunto. Enfim. Voltando pro assunto, Igor. Eles colocaram o URL, eles pesquisaram o URL e acharam uma outra imagem. Ixi, e é coisa estranha? Não, essa outra imagem é um pato. Tem um pato nessa imagem e nesse pato tá escrito assim em cima. Ups, o fim do caminho é esse. Parece que você não consegue adivinhar qual que é, você não consegue achar um jeito de achar a mensagem. Ou seja, a pessoa olha aquilo depois de ter todo o trabalho de decifrar pelo César lá, cai numa imagem que fala que tá, não é o caminho certo, a pessoa desiste, certo? Certo. A maioria das pessoas desiste. Sim. Agora, aqueles dignos e preparados, as pessoas dignas e preparadas foram além com essa imagem do pato. Eles viram e falaram assim, Corinthians vai transformar. Na imagem do pato tem duas palavras. Tem a palavra out e gas. Out gas é um aplicativo online que você serve pra você encriptar mensagens em imagens. Ah, tá. Isso se chama... Out gas. Estéreo alguma coisa grafia. Esteganografia. Isso. Esteganografia. Olha aí, ouvintes, ó. Cultura, hein? Essa imagem do pato, abriram com aquele aplicativo e descobriram uma outra mensagem. Ou seja, era aquele o caminho certo. O que vocês estão achando desse bagulho? Eu não tô na página porque minha internet me deu medo. Eu achei que era aqui. Eu tô torcendo pra não ser nada ruim. Eu tô intrigado. Tá escroto até agora, atenção. Não tá? É, tá, não. Sim. Eu tô gostando que não é nada quebra-cabeça. É, mas... Acho que no final os caras vão ser esquartejados, estuprados. É o que eu espero. Dentro. É, não quer nada, não quer nada ruim aqui, nada não. Do Gabrix aqui. Na hora que abri a mensagem no OutGas, veio um código com vários números. 1.20, 2.2, 1, 2.20, 2, 2.3, 3, 2.5, vários números assim. Aí tem um 4.20 aqui também. Tem um 4.20. Tem vários números, mas é uma sequência enorme de números. E embaixo tem um boa sorte, 3301. E aí eles foram, mexeram com esse código e acharam duas imagens com dois textos diferentes. Essas duas imagens eram um tapete escrito bem-vindo e a outra imagem era um monte de quadro meio que um dentro do outro, escrito a palavra problemas. Parece alguma coisa assim. Caralho, onde que tá escrito? Onde que cara, tá escrito esse... problemas aqui? Embaixo, no meio. Problems. Cara, juro que eu... Ah, tá. Em cada uma das imagens, problems. Cara, isso me lembra algum santo católico, essa imagem. Aí, o que fizeram com essas imagens? Foram ver no OutGas de novo, pra ver que mensagem que tinha em cada uma delas. Caralho. Entraram e colocaram assim, ó. Daqui pra frente, a gente vai criptografar todas as mensagens com essa chave, tá? Essa chave tá disponível no Key Servers, no Key Server. A identificação da chave é 7A, aí tem o código da chave. É, tem um certo? Código de coisa aqui. O que é essa chave? Só para o ouvinte entender, a chave é o que você precisa para entender o código da criptografado, certo? É o segredo do código. Você só consegue entender o código se você sabe a chave do código. Então aqui eles deram a chave do código e na outra imagem tem um código enorme. Gigantesco. É, não é tão grande assim, mas é... Na minha opinião é gigantesco, enfim. Aí na outra... Desculpa, eu falei errado, mas assim, na mesma imagem tinha isso, falando da boa sorte, é a mensagem criptografada. E na outra imagem, no problems, estava escrito, a chave está bem na frente dos seus olhos. Isso não é uma procura pelo Santo Graal. Para de fazer isso mais difícil do que é. Boa sorte. E aí tinha outra mensagem criptografada. Aí vem, criptografia vai pra puta que pariu, um monte de coisa. E aí eles acham vários números. Uma ordem aparentemente aleatória. Eles associam esses números e multiplicam por 3301 e eles acham uma outra imagem. E nessa imagem tem uma logomarca. E essa logomarca é uma cigarra. Ok. Tá, tamo acompanhando. Porque, na verdade, a imagem original, a primeira imagem, aquela imagem do boa sorte, a gente tá procurando pessoas inteligentes, pá. As dimensões daquela imagem eram 509 e 503, que são dois números primos. Uhum. Esses números primos, eles multiplicaram por 3.301, acharam outros números primos maiores. Desse jeito, eles acharam um website. Ok. Esse website, eles tinham a foto da cigarra, né, a logomarca da cigarra, outras informações, outra mensagem. Qual que era o website? Era o website oficial da organização da cigarra. Mas fala, certo? Só que o povo vai abrir. Não dá pra abrir, porque primeiro, esse site tá na Deep Web, então a gente não tem a URL dele bonitinho. Óbvio, esse site tá na Deep Web, o Igor pode explicar muito melhor, né? A Deep Web, ela não tem DNS, que é o DNS, é o conspiracast.com.br. Isso daí é o bonitinho, mas por trás disso tem um IP, que é... Eu não sei qual que é, eu deveria saber, na verdade. São números. É 0252829301 e gigante e mistura com letra. Não tem, então a gente não tem... E se tá na Deep Web, um navegador normal não acessa de jeito nenhum, porque ele precisa de codificação do Tor e não vai pegar vírus, né, pessoal? E nem ver coisa estranha, que a Deep Web é um lugar estranho. É um lugar estranho. Mas enfim, tudo bem até aqui, gente? Não, tá. O que vocês estão achando desse papo? Eu tô intrigado e com medo, mas vamos... Ainda acho que alguém vai ser currado. Eu acho que vai ter coisa... Calma que tá foda, ainda tá no meio. Tem coisa com cavalos aqui, eu acho, hein? Ainda tá no meio. Na hora que eles abriram o website, tinha um outro código lá. E na hora de decriptografar esse código, o que aparece? Coordenadas. Ah, ixi, aí é Blue. Aí é Blue Moon, hein? Blue Moon não, é... É, não. Lua Pálida, Lua Pálida. Caralho. É. Nossa, eu tô louco. Sério mesmo. E eu vou falar as coordenadas, tá? Cada uma dessas coordenadas... Não vou falar o número da coordenada, mas são coordenadas geográficas. Nossa, gigantescas. Tá escrito aqui, ó. The Scary Beach. Aí ficou sinistro, hein? E o Scary Beach é essa mensagem com todas as coordenadas. E olha se cidades que eram, tá, gente? Porque cada uma dessas coordenadas, lugares espalhados pelo mundo todo. Ah, e tá aqui, então, ó, tipo as cidades. Assim, Ribeirão Preto, Rio Preto, Matão. É, não fala isso, não. Vai se fuder, ô cuzão. As cidades eram Ribeirão Preto, Matão, Rio Preto. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Also in the city of Black River. Não. St. Joseph of the Black River. Three Lakes. Big. Então, assim, Big Grass. Pra quem acompanha a história até agora, pensa assim, ah, se essa cicada é uma organização que existe, ela deve ser uma organização dos Estados Unidos, né, Igor? Isso. Porque a pessoa pensa, Estados Unidos, que domina o mundo, pá, não sei o quê. Né, cara? Só que essas coordenadas não estavam só nos Estados Unidos, estavam espalhadas por todo lugar do mundo. Como a gente disse, Ribeirão Preto, Rio Preto, Matão. Não é isso. Olha as cidades. Todo lugar do mundo, menos Ribeirão Preto, Matão. Não tinha nenhum no Brasil, não. Olha só, não tinha nenhum no Brasil. Eu ia parar de gravar já. Mas, ó, a primeira localização foi Chino, é uma cidade na Califórnia. Não sei como é que se pronuncia, acho que é Chino. Onde você tá vendo agora que eu me perdi? Eu tenho as localizações. Não vou dar. Não, o Messi não fala todas as suas coisas. Eu procurei cada coordenada e eu achei cada cidade. Ah, você é um cara com tempo mesmo. Chino, na Califórnia. Tá. Outra cidade foi Erskineville, na Austrália. Nossa. A outra cidade foi Fayetteville, no Arkansas, lá nos Estados Unidos. Uhum. A outra foi Haleiwa, no Havaí. Outra foi Miami, na Flórida. Outra foi New Orleans, na Louisiana. Até agora, a maioria é Estados Unidos, né? É. Só fala inglês até agora. Aí vem Paris, na França. Ixi. Pera, dois lugares em Paris, na França. Aí vem mais uma nos Estados Unidos, que é em Seattle. Aí tinha três lugares em Seattle. Tio Grunge lá também. Agora você vê que foda. Seul, na Coreia do Sul. Ixi. Se tiver na Coreia do Norte também, aí já era, né? Varsóvia, na Polônia. Ixi. Eita, pega. Tá ficando estranho. KGB pesando forte. Essas eram as cidades que foram citadas aí. Essas foram as localidades. Bom, o que que as pessoas que chegaram até aí, já fica ligado que as pessoas que chegaram até aí não são bobinhas, né, mano? É o Gabriel da... São os caras ninja da criptografia, porque faz estereonografia, faz não sei o quê. Assim, não é o ninja da criptografia, né, mas... É, não é um Gabriel, né? Não é um Gabriel da vida. É, não pega vírus por entrar em site pornô, né? Mas fudeu, não peguei vírus por entrar em site pornô. Pior que agora você falou uma merda gigante. Não foi em site pornô que eu peguei vírus, foi baixando um emulador de Game Boy, cara. Nossa, pior ainda. Me deixou mais triste. Tanicho, se você é um cara que tá aí na criptografia, seguindo esse quebra-cabeça da cicada, você chega nessas coordenadas, você vê cada uma dessas coordenadas, o que que você faz? Eu já tinha parado muito antes disso, cara. Então vou procurar pro menos cagão. Não, pera aí, ó, calma. Vamos supor que você não é cagão, vai. Eu não perderia meu tempo indo pra outro país ou cidade, mas se tivesse na minha cidade, eu ia passar de carro lá. Se tivesse na minha cidade, eu ia mudar de cidade. A maioria das pessoas só jogou coordenada no Google Chrome procurando ver algum tipo de mensagem por cima no mapa, sabe? Tipo desenho no mapa. Mas não era isso. Certo? Você não ia achar nenhum desenho. Não, graças a Deus não era isso. Que puta que pariu. Juntou um grupo de amigos que tava tentando se... Não é um grupo de amigos, é um grupo de pessoas que estavam se reunindo num fórum da internet procurando pistas sobre esse mistério, né? E todas elas chegaram nesse estágio das coordenadas. Uhum. Então elas se reuniram, arrecadaram um certo tipo de dinheiro e foram cada um pra localidade mais próxima aí, onde tinha essas coordenadas. Chegando lá, cara, na coordenada exata, tá? Porque você vê que ele tem casas decimais aqui. Tem, e é muito, muita coisa muito aqui. Preciso. Pra ser preciso, muito preciso mesmo. Uhum. Chegando na coordenada exata, em cada um desses lugares tinha um poste. Eita ferro. E nesse poste tem um papel colado no poste com o símbolo da cigarra. Eixa, aí ficou estranho. Símbolo do Imetro embaixo. Que do Imetro? Embaixo é um QR Code. Não, embaixo um QR Code. Não, cara, não. É que agora tudo que é atestado pelo Imetro tem essa porra. Ah. Por isso que eu falei o símbolo do Imetro. Não, mas o ouvinte sabe o que é um QR Code, né, ouvinte? QR Code é aquela porra quadrada, cheia de... Que não serve pra nada, só pra baixar aplicativo. Tá, mas enfim, o que acontece é que esses papéis... Todos esses lugares, em lugares diferentes do mundo, todos eles tinham um papel colado num poste. E nesse papel tinha a logomarca da cigarra e embaixo um QR Code. Agora fica foda, né, mano? É, porque em Paris, França... Né, quer dizer, Paris e França é uma coisa só. Mas aí você pensa, pô, mano... Aí você pensa assim, né? Pô, mano, tem um negócio colado no poste lá miliano, né, pô? Chuva e o caralho, a quadra deve ter desgastado. O papel foi colado recentemente. Ixi, aí... Em cada um dos lugares, o papel tinha aparentado ser colado 2 ou 3 dias antes dos caras chegarem lá. Aí fica sinistro, eu tô com medo já. Fala sério, mano. Ou seja, alguém sabia que eles iriam pra lá. Ou é um cara... Alguém sabia que eles tinham descoberto. Sabia que eles tinham descoberto a mensagem. É, o cara analisou as URLs, né? Isso aí é até simples. Isso aí eu faço diariamente no ConspiraQuest. Mas eu tô ficando intrigado. Você não vai na... Pô, puta que pariu, é. Daqui a pouco você vai lá no Arkansas, tem um símbolo do nosso conspiracast lá. Ah, ninguém... Você acessa o QR Code, vai... Não, mas aí, velho, olha só, a pessoa encontrou o QR Code. Você, chegando até essa fase, até esse ponto do mistério, você vai parar? Eu vou na delegacia me entregar por motivo tá de... Tá mexendo onde não deve. Por motivo de proteção. Mas... Cara, eu acho que eu já cheguei até aqui mesmo, já gastei dinheiro, já tô fudido, já tô cagado. Já vai morrer filho, mesmo? Já mexeu morre, com... Morre sabendo do que fez. Já mexeu com coisa errada? E aí, depois disso? E aí que eles entraram na... Como é que faz, né? Leu o QR Code com o leitor de QR Code, né? E acharam outra mensagem. E aí eles, nessa mensagem até começa assim, eu não consigo ler porque tá metade só aparecendo. Em 29 volumes o conhecimento uma vez foi contido. Quantas linhas de código restantes? Remanescentes. Nossa, aí fala umas coisas de, que eu não entendo aqui. Mabinion, não sei o que. Isso. Enfim, eles não... Pesquisem esse nome. Não, por favor. Eles dão vários números primos, eles dão uma relação de vários números e fala que tem a ver com o número primo e tal. Outra mensagem que a gente não vai falar aqui porque a gente não consegue decriptar. A gente é muito, muito noob pra isso. E mesmo que conseguisse, pessoas... não ia fazer também. Não, peraí. Agora o pior é isso. Só corrija, eu tô vendo aqui o que você mandou, Queiroz. Corrija se meu inglês estiver errado. Ele dá todos esses números primos, o caralho A4, e ele fala: você compartilhou muito para chegar aqui. Nós queremos o melhor, não os seguidores. Nossa, é isso, tá mandando o cara aí sozinho, maluco. É verdade. Não, sabe por que ele mandou isso? Save the prize. O primeiro que chegar vai receber um prêmio. Boa não, sorte. Então, mas aí que tá. Por que ele falou isso? Porque lembra que eu falei que os amigos que... Pessoal que se reunia num fórum pra achar esse mistério? Lembra que eu falei que era um pessoal que se reunia no fórum? Sim. Eles sabiam que eles estavam se reunindo num fórum e compartilhando informação. Ah, devia ter algum, com certeza. Nem tinha infiltrado, acho. Era algum ou infiltrado, né? Bom, no caso, eles decriptaram essa última mensagem aí através de um livro. Acharam um livro que você tá falando, porque a dica era lá, 29 volumes que o conhecimento foi contido. Eu acho que era uma enciclopédia ou algo assim. Deve ser enciclopédia britânica ou não? Não, né? A britânica tem mais volumes, eu acho. Muito mais. Aí, a última mensagem foi essa aqui. Pode descer. Parabéns. Até o final, pode. Parabéns. Eu tô por favor, falando. Parabéns. Por favor, crie uma nova conta de e-mail em um site público, um site gratuito. Gratuito e público. Uhum. Uma vez que você nunca usou esse site antes, a gente recomenda que você faça isso enquanto estiver usando anonimamente. Nós vamos mandar um e-mail pra você. Olha lá, você não precisa mandar nem um e-mail pra eles. Ele sabe que e-mail que você vai criar. Onde você tá lendo isso? Ah, já achei. Aí ele dá um negócio .onion, ou seja, .onion é Deep Web total. Nós vamos te mandar um e-mail com um número dentro dos próximos, nos próximos dias. Na hora. A partir do momento que você chegou nessa página, ou seja, ele sabe quando que você chegou nessa mensagem. De novo, chegar não é muito difícil. É análise, é de... Ele botou um analytics no site dele. Uma vez que você recebeu esse e-mail, volte pra essa página e coloque uma barra entre o número que você recebeu e essa URL. Então, eles deram uma URL, só que faltava completar a URL com um número, que eles iam mandar por e-mail. A pessoa entrava, então, nessa URL, depois de receber o e-mail. No Deep Web, importante dizer. Essas pessoas nunca mais foram vistas. Ou seja, foram recrutadas. Agora eu te pergunto, pra que que foi recrutado? O que será que eles vão fazer? Eu tenho uma teoria, duas teorias. Não, três. Não, calma que ainda, só pra terminar o negócio, isso foi em 2012. Uhum. Em 2013 eles lançaram outra imagem. Eita ferro. E em 2014 também. Só que a de 2013 ainda não foi, não acabou o ciclo, né? Não foram recrutados ainda, a imagem tá valendo ainda. Se você quiser tentar, pode ir. E em 2014 mandaram outra mensagem, outra imagem. Falando assim, ó, apressa aí que tá ficando muito caro. Então, né? Eu tenho três teorias sobre... Queiroz, não, peraí, tem mais uma coisa. Você leu a primeira mensagem lá, falando pro cara fazer sozinho e tal, mas teve outra ao mesmo tempo, que era um poema, A Poem of Faith and Death, named for a king, meant to be read only once and vanish, alas, it could not remain unseen. Eu acho que é do Ozymandias essa frase, pô, isso aqui, hein? É pra achar o livro que ia decriptografar, né? Provável, mas ainda assim dá medo, né? Mas o que vocês acham dessa porra? Então, eu tenho três teorias, e tem a parte 2 também, mas eu tô com medo de clicar na parte 2. Tem parte 2 essa porra? Tem parte 2. Fih, você acha isso aí... Olha, e o foda, sabe o que que é? Que isso aconteceu mesmo, cara. Você procura na internet Cicada 3301, pode procurar, você vai ver todas as imagens que eu falei. A imagem da primeira, a imagem do pato, a imagem do Welcome, a imagem do Problems. Você vai ver tudo isso. Então, eu tenho três teorias. Uma é que é coisa do mal isso aqui. É sempre bom colocar isso na jogada, né? Porque nunca se sabe. A segunda é que algum grupo terrorista, hacker, essas coisas aí que teve essa trabalheira toda pra contratar pessoas que vão ajudar ele no terrorismo hacker deles. A terceira é que é uma galera que tá de bem com a vida, é mega inteligente em computação e programação e tá querendo zoar. E aí tá... Mas é muito... Tráfico de órgão, não, mas tem que, né, ter muito... Não, o Igor, eu acho que tem que ter muito recurso pra zoar desse jeito. Ah, cara, tem milionário recurso, tem no mundo inteiro. Não é muito recurso. Senhora, é só você ter contato. Você não precisa nem estar na cidade. Você... internet, pessoas em várias cidades. Ó, vamos fazer? Vamos. Eu moro aonde? Eu moro em Seattle. Ah, eu moro em Paris. Bota um negócio aí pra mim? Boto. Pronto. Tá, então você tá falando que esses caras mudam de cidade várias vezes. Porque não. Em 2013, eles chegaram nas cidades também que foi dada. São outras cidades? São outras cidades. Inclusive, eu leio pra você, se você quiser. E são as cidades... E você me garante se não são as cidades do pessoal que foi... Ah, então... Eu não sei, velho. Então, aí, mas, ó, essa teoria eu acho que é forte. Do pessoal não, mas que eles foi alistado? É. Foi não, alistado? Véio, morreram, velho. Certeza, cara. Ninguém nunca mais viu. Ô, louco. Tráfico de órgãos. Agora vocês vão ver. Anápolis, na Marilândia. Columbus, na Geórgia. Granada, na Espanha. Ó, são outros países, mano. Moscou, na Rússia. Ai, caralho, agora fudeu. No Kansas, né? Greenville, no Texas. Portland, em Oregon. E Okinawa, no Japão. Ouvinte, se você pensou em participar disso, não participe. Tem a Rússia no meio. Não, ouvinte que ouve o Conspiracast não vai participar disso. Não dá conta. Caralho. Ouvinte, se defenda, mostra aqui que você é foda. Não, mas assim, eu falei do pessoal pra zoar tudo, talvez não tenha muito fundamento, mas aí eu acho que pode ter um pouco de zoeira assim, o pessoal do 4chan tá aí pra isso, mas o que pega mesmo é ter coisa física nas cidades, né? Se fosse só virtual, era tranquilíssimo, mas ter mensagem nas ruas, aí já fica meio complicado. É, assim, é... A menor das hipóteses é matar as pessoas, né? A melhor, né? A melhor. A melhor das... Cara, mas é muito foda. Eu acho que pra você mexer com isso aí, você tem que ser um cara muito inteligente, sabe? Pra você procurar isso, porque você só acha isso e... Ah, procurar e fazer. A maioria das pessoas... Né? Eu poderia... Se eu tivesse muito, muito... Tipo, muito intelecto pra pegar a imagem abrindo um bloco de notas pra achar ali a primeira mensagem, depois decriptografar. Tem muito trabalho. Primeiro que tem preguiça pra caralho. Segundo, eu não ia fazer já porque eu ia achar que era coisa... Primeiro que eu... Do demônio. Se eu vejo imagem... Mochila de criança. Eu sou cagão a esse ponto. Eu não abro imagem em bloco de notas só pra ver a imagem. Vai saber o que eu vou encontrar lá. E vi forte, eu não entro de jeito nenhum. Caralho, não, isso é outra. Chegando na imagem do pato, eu já parava, né? Né? O pato, né? Ele te olha de um lado só. Vai saber que o outro olho... É a Nath da fobia. É, medo de patos te olhando, né? Sério isso? É verdade. Cara, mas e aí, gente? Vamos mudar de assunto, esse assunto ficou muito tenso. É, assim, é pior que não tem nem o que pensar sobre, né? Porque não tem informação. Pode ser, sei lá... É, tem uns comentários aqui, mas... Não vou ler. Não leia comentários. Deve ser do mal. Não leia. Isso vai sugar sua alma. Tudo é do... Não, é... Não, de boa. Não leia. Não, mas é que é engraçado, porque não tem nem como pensar sobre essa organização. Pode ser uma coisa do bem, que sei lá, todo mundo fica milionário. É o Bill Gates que tá patrocinando isso. Ou pode ser a CIA procurando por hackers e eliminando todos eles. Ou contratando, né? Porque geralmente a CIA contrata os hackers que ela pega pra poder usar como proteção depois. Mas eu queria falar sobre uma teoria que talvez vocês vão ficar até com um pouco mais de medo. Eu gostaria de fazer um exercício antes com os participantes. Olha, vocês estão lá, não sei se vocês têm uma mesa aí por perto, mas... Eu não quero fazer exercício de ficar com medo não, mano. Vocês têm... Eu passo, velho. Vocês têm alguma caneta Bic, alguma coisa assim, perto de vocês? Ah, não. Tá muito longe. Não. Vocês não têm nenhuma... Mas eu acho que eu já sei do que você vai falar. Você não tem... Eu não sei, mano. Mas eu vou abrir o My Pony aqui, caralho. Eu não devia ter falado dessas coisas. É que vocês não têm uma caneta Bic, assim, no mínimo uns 5... Não cinco... tem, Igor, caralho. Não tem. 5 metros de vocês. Cara, tá lá na cozinha. Eu tô não com tem. Um tipo em cima do peito. É, não. 5 metros provavelmente tem sim, cara. Eu tô olhando aqui, tá do meu lado, na verdade. Tem duas, inclusive. Vai logo, Igor, porra. Por favor, mano. Fala, Igor, caralho. Apareceu uma que não devia estar aqui, mas ok. Viu? É o povo do Cicada. Tava 33, no cu, né? Tava no cu. Caramba. Não, mas então, a Bic, eles falam que a Bic é uma sonda alienígena. É? Vocês nunca ouviram? A Bic é uma sonda alienígena. Ah, de boa. De boa. Tô achando que... pior. É coisa pior. Isso aí eu falo com eles, né? Tá achando que é morte? Tira brequinho, cara. Mas fala, qual que é a teoria? A teoria é que a Bic é uma sonda alienígena. E como ela tá... Você nunca vê uma, assim, uma Bic... Realmente a Bic verde, ela nunca acaba. Ela some. Você nunca comprou uma... Ah, mano. É verdade, mano. Mentira, eu já acabei com uma Bic vermelha. Não, a verde... Aí, outra. Minhas Bic também tudo quebra, velho. Ou ela quebra e some depois, né? Quebrou e sumiu. Não acaba. Claro, porque eu joguei no lixo. Mas a Bic é uma sonda alienígena. A Bic verde... Principalmente, eles dizem. Ela lê a sua mente. Mas, ó, é o seguinte. Vamos fazer outra experiência, só que amanhã, que é o seguinte. Pergunte para os seus familiares se alguém comprou caneta Bic. Ninguém. Vai ter na sua casa e ninguém vai ter comprado. Ninguém comprou. E tem lá, tem Bic em tudo quanto é lugar. Aparece Bic. Ah, foda-se. Como eu moro sozinho, as Bics estão todas dentro do meu estojo e fui eu que comprei todas. Nossa, eu juro que você ia falar, como eu moro sozinho, as Bics estão todas dentro do meu... Eu estou de faculdade, caralho. Eu tenho todas as Bic, peguei um elástico de dinheiro, amarrei elas ali. Fui enfiando sua camisinha nas Bic. Porra, Igor, caralho. Ficou muito explícito, Igor. Muito assim, detalhado, na minha opinião. Deixa eu fechar esse link do Cicada aqui. Cara, você falou de sonda alienígena. E eu queria pedir pro Igor, que escreveu um lindamente sobre um caso, uma vez, chamado Caso Roosevelt. Quer comentar sobre isso, Igor? Caso Roosevelt? Você falou sobre o caso russo, a gente vai comentar na próxima quina de... Na próxima de Fogo. Você falou, tá banguela, porra. Tá... Qual é o seu problema? Roswell. Hã? É Roswell? Roosevelt pra Roswell? Caralho. Ah, vocês entenderam, porra. Eu tô com sono já. Roosevelt é o presidente, tá bom? Caso Roosevelt. Isso mesmo que eu li a Roosevelt, cara. Eu achei que fosse. É porque assim, eu tava lendo outra coisa. Ah, foda-se. Não, tá certo. Não tento corrigir, não, cara. Então tá, vamos falar de Roosevelt, então. Vamos falar de Roosevelt. O que a gente fala pros ouvintes? Desculpa. Mas desculpa. Teu filho da puta, desgraçado, cuzão. Vamos falar de caso do... Vamos falar de Roosevelt? Vamos, aí fala aí. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu um ataque do Japão nos Estados Unidos. Famoso... Não, a gente tava zoando. Ó, só pra você saber, o certo é Roswell, tá bom? Não é Roosevelt. Ô, Queiroz, segue... Segue a pauta. Desce um pouquinho mais. Enfim, em 1942... Onde que tá essa porra? O Japão atacou os Estados Unidos numa base aérea do Havaí, também conhecida como Pearl Harbor. Ai, cara, agora eu emboto. Eu não consigo falar Pearl Harbor. Pearl Harbor, direitinho, bonitinho, sempre. Não, mas fala aí de novo. Fala de novo. Agora já desenrolou a língua. Falei. Pearl Harbor. Aê. E rezam... E é o caso qual? Pearl Harbor. É o caso Roosevelt de Pearl Harbor. Rezam as más línguas que Pearl Harbor, os Pearl Harbor estava, já tinha sido avisado que ia ser atacado. Mano, foda-se, vocês são muito cuzão, cara, eu odeio vocês. Eu vou te dublar, Gabriel, vou te dublar. Você me fala quando você quiser que eu falo Pearl Harbor. Não. Pearl Harbor. Ai, toma, idiota. Não, e dizem que esse ataque ele tinha sido avisado antes de acontecer. Tipo, os japoneses chegaram e falaram, ô Roosevelt, nós vamos atacar vocês, tá? Estejam prontos. E os Estados Unidos falou, foda-se, pode bater. E aí, o que vocês pensam sobre esse caso bonitinho? Mas é verdade isso, não é uma conspiração. Então me conta direitinho. Não, porque assim, isso só foi publicado recentemente, que os Estados Unidos assumiram. Mas foram interceptados mensagens do Japão, deles falando, o seu kamikaze, vai lá e caia no porto de Pearl Harbor. Uhum. Mas foi interceptado isso, não é conspiração não. Os Estados Unidos sabiam, assim, que o Japão ia atacar. Eles só assumiram publicamente há pouquíssimo tempo. Coisa de 8 anos, 10 anos, no máximo, assim. Até porque eles precisavam de uma desculpa pra entrar na guerra. É, eles falaram, é só um porto militar, que querendo ou não, o militar tá na guerra pra morrer mesmo. Então deixa eles lá que a gente cai com tudo nessa guerra. Mas é... Só tem familiares pra morrer, né? É, não, militar foda-se na guerra. O pensamento é bem esse. Mas o... E conspiração não é, não. Realmente os Estados Unidos sabia, mas deixou acontecer. Ah, é que nem o caso do Alan Turing, né? Alan Turing na Segunda Guerra. É, eu ainda não vi o filme, então não sei falar. Não, mas não precisa ver o filme, é só você conhecer a história. É que eu não conheço. Assim, não, tá, tudo bem, eu entendo sua ignorância. Mas assim, Alan Turing foi um matemático em inglês e ele decriptou, ele decifrou... Siddhartha lá. Enigma. Vocês conhecem Enigma? É a máquina de criptografia alemã. A máquina do Hitler. Isso, a máquina de criptografia alemã. Ele tinha um sistema muito fora de criptografia que era temporário. Então assim, cada 24 horas ela mudava a chave, né? Uhum. Ela mudava a chave a cada 24 horas. Então era impossível, assim, as pessoas descobrirem o código, demoravam muito, e depois que descobrisse o código, passou mais de um dia, já não serve. Ela era essa daí que funcionava com a cifra de Vigenério ou não? Então, eu não... Eu só acho que com esse... Não, só se que... fosse, seria mais fácil de descobrir do que foi. É, não tanto, mas, né? Assim, porque se o código, ele é mutável, você só vai ter a cifra, mas o código que é o principal, tá mudando sempre. Se bem que é fácil de quebrar Vigenério, então, acho que não era isso, não. Não, mas aí, de qualquer forma, ele demorou, o Alan Turing, que é um matemático inglês, ele trabalhou com um conjunto de criptógrafos ingleses também, pra decriptografar a Enigma. É, descobri um jeito de todo dia eles saberem qual que é o código e já interceptarem as mensagens alemãs. Porque na Segunda Guerra, tipo, o alemão descobriu um jeito de falar que ninguém entendia. Tá, alemão. Já é o alemão. Ele descobriu um jeito de falar que ninguém entendia, falando, simplesmente a língua dele. Não, não, mas assim, falando em um código que todo mundo interceptava livremente, mas ninguém conseguia decifrar, entendeu? Que chama alemão. Alemão. Mesmo? Ah, tomar no cu, porra. Ah, vai se fuder também. Pô, se não vou contar mais. Continua aí. Cara chato, meu. Tô falando aqui. Pearl Harbor. Turing, depois que o Alan Turing e sua equipe conseguiu quebrar a Enigma, né? Eles não divulgaram isso pro governo inglês. E nem pro... Aliás, divulgaram pras autoridades militares, mas não divulgaram pra... Assim, publicamente. Ah, porque aí vai o jornal idiota e publica. Alan Turing quebrou a Enigma. Aí vai o alemão. É, aí o alemão... Os alemães fazem outra máquina de defender a Enigma mais foda que ela e demora mais pra interceptar as mensagens. Mas enfim, o que acontece é que é o seguinte. Além eles não ter divulgado pro público, eles não poderiam prevenir alguns ataques. Uhum. Que eles já saberiam, eles já conseguiriam saber que ataques que iam ter as bases inglesas ou dos aliados, né? É aliado? Que fala? É aliado. Os aliados, mas eles não poderiam impedir todas. Tinham algumas que eles tinham que deixar passar para que os alemães não desconfiassem. Muita gente morreu e o pessoal já sabia que ia morrer. É, porque o cara do nada começar a bater 100% de adivinhação nos ataques ali, começa a ficar meio esquisito até. O Hitler é pensar, eita porra, contrataram a Baba Vanga? Mas assim, muita gente morreu e o pessoal sabia. E você sabe que essas coisas, esses documentos tudo, da questão do Alan Turing ter decifrado Enigma e tal, só saiu publicamente depois de 50 anos, né? É por conta que ele se assumiu homossexual e mandaram castrar ele, a rainha da Inglaterra só pediu perdão há pouquíssimo tempo pra ele, póstumo, né? Sim, e trataram ele com hormônio e tal, Deram deposteron e anabolizantes pra ele ficar... macho. É. Mas eu acho assim, tem mais alguma coisa que vocês querem falar, gente? É, o... Scooby-Doo-Bidu. O Alan Turing é o pai da computação, só digo isso. Ele é o pai, isso. Pra terminar, o Gabriel tem uma teoria muito legal que eu achei muito foda e eu queria que ele explicasse pra gente. Cara, isso tá no post, foi feito um post pelo Gabrix no nosso Facebook. Que, aliás, não está aqui, cadê você, Gabrix? Então, Gabrix. Gabrix, o homem do capeta, nossa. Ele postou lá. Eu não vou clicar nessa porra que o Tanish mandou, não. Isso aqui é seguro? Alguém clicou já nisso? Não, também não vou clicar, não. Pode clicar. É um JPEG, Tanish. Não, mas não, não assusta. O último JPEG que você pegou foi o GIF do capeta do Gabrix, né? Foi o GIF. Não, Gabrix JPEG. Não. O que tem nesse JPEG? Ó, tá escrito Ford.jpg, velho. Ah, nunca se sabe. O outro tava escrito isso. O que eu mandei pra você tava escrito smile.jpg. Só que você foi filho da puta, eu não tô sendo, cara. Quem garante? Ó, são piadinhas com Harrison Ford. Incurter, que bosta, ridículo. O Gabriel Gabriel tá querendo falar. Vai, Gabriel. Eu não quero mais, cara. Não quero mais. Foda-se. Não, acontece que entre 1970 e 1990, as décadas de 70 e 90, o escritor, o autor do Scooby-Doo, ele criou alguns vilões no desenho. E acontece que em 2012, algumas pessoas que estavam ligadas à campanha eleitoral de 2012 foram... elas se pareciam muito com o desenho. O caso de Rick Santorum, ele tem um sósia no desenho. Neil Gingrich, Sarah Palin e Ron Paul, por exemplo. Eles são quatro casos de vilões retratados no Scooby-Doo, entre 70 e 90. Scooby-Doo, eu falei. Ah, tá. Scooby-Doo, entre 70 e 90, que participaram da campanha presidencial de 2012 nos Estados Unidos. E aí fica a pergunta, né? Que porra é essa? Tem que ressaltar que o desenho é muito antigo, né? Isso, anos 70 e anos 90. Entre anos 70 e anos 90 que saiu esses vilões. Foram retratados nessas épocas. E aí eu queria que vocês discorressem um pouco mais sobre isso. Falassem. E eles tinham a mesma cara do pessoal do Obama, então. A mesma cara, cara. A mesma cara. Vai estar inclusive no post. O Igor faz questão de colocar pra gente. É, eu acho que eles viram o desenho e falaram assim: ah, já que eles são vilões, a gente pode fazer corrupção que não vai ter problema, né? Depois a gente fala: nossa, tudo culpa desses moleques encheridos. É verdade, ó. Eu acho que é isso. É a onda vermelha. Mas eu acho que se tirar a máscara deles, vai estar a Dilma por trás de tudo. Ah, claro, isso aí, com certeza já. Mas eu queria saber, cara, onde que eu compro biscoito Scooby, velho? É comida de cachorro, sabia? 20? É uma delícia, cara. É comida de cachorro, mas o salsicha comia aquela porra. Mas o salsicha é um drogado do caramba, né? Ele come qualquer coisa que ele vem pela frente dele. Lariquento da porra. Rico do caramba. Eu não como biscoito Scooby, cara, eu não sou um drogado. Depois dessa onda de larica e o caralho A4, acho que já é bom a gente encerrar o episódio. Vai dar um choninha ali, né, Queiroz? Tô sabendo. Vai dar um tapa na pantera. Acho que com essas informações... é isso aí. Eu vou mandar foto da cigarra pra vocês. Vai ficar laricado, tá ligado? Vai ficar olho vermelhão. Acho que com essas informações a gente pode terminar, né, Igor? Já, a gente pode terminar. Meu nome é Igor e, ouvinte, não tente criptografar, descriptografar, abrir qualquer imagem, nada na internet, muito menos o Reddit. Faça o mínimo possível, Facebook, ConspiraCast, Twitter, YouTube, só coisas do bem, faça coisas boas, não entre na deep web. Seja feliz, vá na igreja. Teletubbies. My Little Pony. Dora Aventureira. Isso. Seja o mais retardado possível. Pô, evite o lado ruim da vida. April O'Neil. Nossa, sério. Jade Nile. Violet Monroe. Ruiva. Liz Vicious. Falou, gente. Aqui é o... Falou! Ai, ô Silver! Que cara estranho! Então vai! Queiroz, dá tchau, Queiroz! Tô esperando você parar de dar risada, que você é um retardado, riso fácil, besta. Cara, é 10 para as 2 da noite. É 10 para as 2 da manhã, cara. 10 para as 2 da noite, cara. 2 da noite. Falou, ouvintes. Eu vou me despedir por hoje. Vai, pode despedir por hoje. 2 da noite. Agora até eu ri. Agora o melhor foi o Queiroz. Depois disso tudo, dando uma de Gabrix. Eu fico por último. Então é isso aí, ouvintes. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites de novo. E Scooby-Doo-Bidoo. Bom, é isso aí, ouvintes. Eu sou o Rafael Tanicho. E se algum amigo seu te mandar um link sem falar o que é, principalmente se for o Queiroz, não clique. Falou, ouvintes. Eu me despeço, sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E... Que meu, agora eu não tô brincando, vou ter que fechar a janela, velho. Foi mal, mano. Foi mal. Eu vi um bagulho aqui. Tenso. Durante a exibição desse podcast, escondemos uma mensagem. Você deve ficar atento ao post desse podcast, onde estará o meio para você encontrar a mensagem. Ela está escondida em alguns minutos da exibição. Enquanto essa mensagem, mande um e-mail para a gente e você será recompensado.